Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Hoje estamos aqui para falar do episódio What's Past Prologue, que é o 13º de Star Trek Discovery. Black Alert. Antes de começar o podcast, aquele recado de sempre. Adquiram os produtos do Sessão 31. Tem a caneca e a camiseta do Sessão 31, a camiseta com tamanhos masculinos e femininos. No site do Sessão 31 tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Ali é muito fácil, muito seguro, fiquem à vontade e adquiram os produtos, pessoal. Os participantes do podcast de hoje são o Fernando Augusto, do Star Trekkers, o Thiago Maldonado, do canal Diário do Capitão, a Ana, o Fernando Torelli e o Gilzão, do Bondcast. Bom, pessoal, é isso aí, vamos para mais um Sessão 31 Disco! Bom, pessoal, vamos então falar de What's Past Prologue. É o 13º de Discovery, né? Um dos últimos aí já da... né? Caminhando, rumando pro final dessa primeira temporada da série. Tá, então... eu quero começar hoje com um participante que faz tempo que não vem aqui, né, no Sessão 31 Disco. Não foi por falta de convite, certo? Vamos lá, Gilzão, diz aí o que você achou desse último episódio, cara. Aí eu voltei, daqui 2 anos eu volto. Quando eu tava começando a gostar do episódio, a Burnham foi fazer merda de novo e me deixou nervoso e eu desgostei, sacou? Mas, pô, é a Burnham, né, mulher que cara? Gosta de fazer merda, velho, nossa senhora, cara. Puta que pariu. É que assim, a sorte dela é que os roteiristas a amam, né? Porque, caramba, com a dependência de sorte que essa mulher tem, é incrível, né? É o poder do protagonismo que ela tem, cara. É o chamado roteirismo, né? A gente vê muito disso nos quadrinhos, por exemplo, né? Isso aí. Mas enfim. Cara, eu tava curtindo o episódio, sabe? Assim, vamos. Puta, eu comecei a encarar Star Trek Discovery sem Star Trek, só Discovery, sacou? E aí eu comecei a curtir, bom, beleza, vai, deixa Star Trek de lado, vai, deixa o Kenan de lado, deixa tudo de lado, vai. Igual eu faço com os filmes do J.J., sabe? Aí vamos ver essa porra aqui. Aí quando você começa a interessar, começa a ficar interessante o negócio, aquela mulher vai e faz merda, aí é foda. E assim, puta, o Lorca, que engraçado, né? Lorca mente indo onde ninguém jamais esteve, né? Quando você começa a gostar do Lorca, ele vem, você começa até a achar mais interessante. Pô, era óbvio, né? A gente já sabia que tava na cara que ele era do universo espelho, né? Mas quando começa a ficar interessante, eu falo, porra, beleza, vai ser um vilão foda, né? Aí ele vai e toma uma espetada da China. Aí vai e mata o melhor personagem da série, né? Você quer dizer. Pô, é foda, é. Foda. Nada que também não fosse previsível, né, cara? Mas. E aí o segundo melhor personagem da série tá correndo risco agora, né? É, cara, eu não sei bem se é o segundo melhor também, não, viu? Eu perdi. Você tá falando do Saru, provavelmente, né? Do Saru, tá correndo um risco foda com a japonesa lá, velho. É, agora vai rolar, um banquete, né? Espero, né? É, cara. Sashimi Kelpin vai rolar forte lá, cara. É isso aí, né? Você imagina quanto tempo que o Lorca ficou, cara, salivando perto do Saru, velho. Nossa, cara. É verdade, né? Imagina, bate aquela fominha, você olha pro lado assim, imagina ali, um molho. É foda. Ah, mas é isso, é um sentimento complicado. Eu tava gostando do episódio. Na verdade, eu achei o episódio até legal, até foi agradável, porque foi divertido, sacou? Eu me diverti vendo as reviravoltas, né? Eu tô com os dedinhos de aspas aqui, né? Vendo as reviravoltas durante o episódio. Achei. Mas aí, toda vez que entra a Burner no meio, fica chato, né, cara? Quando. O Lorca mete a declaração, praticamente uma declaração de amor pra Burnham, já começou a ficar chato também. Então. Mais alguma coisa pra agora, Gil? Você quer deixar pra conversa? Acho que por enquanto só, vai. Vou deixar pra. Se eu falar tudo agora, vai perder a graça depois. Não, mas na hora a gente vai esmiuçar melhor essas coisas aí. Ah, bom, eu tô louco pra ouvir o Thiago falando, tô louco pra ouvir o Fernando bem louco gritando aí, xingando. O Fernando tá vindo, vai chegar e vai chegar bêbado aí, né? Ele já tá se acostumando a chegar aqui alcoolizado, né? Para o deleite dos ouvintes, né? Já tem uma galerinha que fica esperando. Bom, pô, eu me divirto ouvindo, cara, ele xingando. É muito bom. Ai, cara. Bom, você falou do Thiago, então acho que é isso, eu já vou chamar aí o Thiago. Vamos lá, cara, diz aí o que, que você achou. Olha, Valmeira, vamos ser bem sincero. Eu tava gostando do Universo Espelho, sabe? Eu não gostei de ser vários diretores que conduziram o Universo Espelho, poderia ser só um, porque a gente tem muito, bastante diferença de personagem, tipo, a Michelle não. A Jojo é num episódio é um, no outro episódio ela já é outra. Então, assim, é um pouco complicado, eu não curti muito. Eu não tava aqui, infelizmente, no podcast anterior eu não tava aqui, né? Eu não consegui participar, né? E o podcast, e o episódio anterior, cara, foi um episódio que, tipo, como posso dizer, foi dirigido e produzido pela Diana Troy, né? Porque foi o Capitão Óbvio, né? E nesse episódio, que poderia ser duplo, porque tem, tipo, muito mais coisa que aconteceu nisso, não, foi um único episódio, sabe? Eu adorei o Kung Fu da Jojo, né? Porque acho que o episódio valeu pelo Kung Fu dela, né? Assim, lembra como luta o Tigre e o Dragão? Luta aí de novo pra mim. Mas assim, minhas teorias. O Lorca não morreu, né? Porque o filho da puta, a história é dele, né? A história não é da Michael, a história é dele. Filho da puta, ele é o vilão. Não morre, né, Thiago? Exatamente, vaso ruim não quebra, cara. Eu não acho que ele morreu ali, porque, cara, não dá pro cara morrer. Porque senão foi o pior final de vilão que eu já vi em Star Trek. Tipo, porra... Sabe, você tava ali na... Pô, a série é do Lorca, cara. A gente tá acompanhando o cara desde lá do, tipo, do Phaser no travesseiro. Tá legal, de repente... Ai, morreu, assim, tipo, foi do nada. E óbvio, né? A Michael só levou a Jojo porque vai ter um Remember aí, né? Pra consertar a linha temporal aí, na minha visão, assim. Eu acho que esse episódio ia ser o final de temporada. Eu acho que... Eu lembro que lá do início eles estavam falando que a guerra, tudo. Eu tô achando que a guerra ia se concluir numa segunda. Mas eu acho que talvez agora... Isso, entrou no meio do meu discurso, viado. Entrou o Fernando aí, atrapalhando tudo. O Fernando. Ele pediu pra botar ele também. Né? O Fernando entrou tropeçando, né? Porque tá bêbado, né? Entrou tropeçando em todo mundo. Né? Mas assim, eu acho que não. Pra adiantar botar ele também, Valdemiro. Não, sim, eu tô adicionando ele aqui. Mas e aí, Thiago, continua aí, cara. E eu acho que num contexto de 3 episódios no Universo Espelho, a série, esse episódio foi assim, no contexto foi bom, sabe? Num contexto assim do Universo Espelho foi bom. Mas vamos continuar discutindo porque eu quero meter pau ao longo do episódio. É, porque eu tô achando que você foi bem bonzinho aí, né? Que caramba, foi, né? Foi bonzinho. Já vi episódios que mereciam menos... Aliás, que mereciam menos você meter bem mais o pau, né? Quero ver como é que vai desenrolar esse troço. Bom, agora eu vou chamar, deixa eu ver, a Ana. Vamos lá, Ana. E aí, como é que é? O que você achou desse episódio? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Então, já que... Não. Já que deu merda, eu vou falar. Valdomiro, enquanto eu tava falando, apareceu duas vezes uma nova chamada pra mim. É, duas eu vezes. Aceitei, cara. Eu saí dessa. Era o Fernando chamando. Era eu. Foi mal. É que, tipo assim, eu fui lá atender a chamada do Fernando e coloquei o microfone aqui. Puta no... Vai, bêbado é uma merda. Não, tá lá. O cara veio com tudo, mesmo. Não, eu tava bem aqui falando ali. Percebi que tava no mudo. Mas, enfim. Vamos lá, Ana. É tua vez aí. Manda bala. Então, eu tava gostando, tipo, o episódio, ele, tipo, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei mó empolgada com ele, sabe? Ele tava super legal e tal, só que aí, tipo, logo no final dele, já a primeira vez que eu assisti no final dele, eu achei tão ridículo, mas tão ridículo, eu fiquei, tipo assim, tão, nossa... Que ridículo. Sério, eu tava gostando dele todo, se não fosse o final, sabe? Desde aquela parte que o Stamets vai tirar eles lá do Universo do Espelho, eu já comecei a, tipo, não gostar do episódio. Aí depois eles só acabaram de estragar o episódio pra mim. Mas, assim, foi um episódio legalzinho, eu gostei dele. Bom, eu vou chamar agora, então, aí o Fernando Augusto. Vamos lá, cara. Qual foi a sua opinião sobre esse episódio, cara? Eu gostei do episódio. Eu acho que o episódio poderia ter tido mais tempo para ser desenvolvido, por causa que teve muita coisa inútil no Universo do Espelho, que nem aquela coisa da Michael conversando com os rebeldes. E esse episódio, que era o que eu queria ver, que eu queria ver a revolução do Lorca, eu queria ver tudo que ele ia fazer... Foi muito rápido. Eu gostei do episódio, só que eu achei rápido. Eu acho que ele podia ter tido mais... mais coisa, podia ter tido mais devagar, sabe, as coisas acontecendo, porque você tá me falando que o cara tava 6, 7, 8, 10, 1 ano no universo normal, esperando pra fazer o grande plano dele, e tudo se desenrola assim fácil, o grande plano dele era entrar atirando na sala da almirante, sabe, eu queria ver uma coisa mais grandiosa. É, e isso que você falou de entrar atirando é o grande plano, nossa, esse episódio é cheio dessa coisa de planos que na verdade é só dar porrada ou sair atirando, né? Isso é uma coisa que eu critico também nesse episódio aí, cara, que eu vou falar depois, né? Mas, mais alguma coisa pra agora ou você quer deixar... Não, vambora. Vamos nessa, né? Quem que tá faltando? O Torelli, né? Vamos lá, Torelli. O que você achou, cara? Cara, confessar que eu não lembro muita coisa do episódio, não. Eu deveria ter visto de novo, tive tempo hoje. Eu não sei, cara, acho que tem uma cena que tem uma fica um lance meio Mass Effect, nego trocando tiro num corredor, cara, eu não tô lembrando de porra nenhuma. vamos conversando aí, cara, que aí a medida que vocês forem falando eu vou lembrando, é melhor assim. Mas você, que na sua impressão, você curtiu, não curtiu, curtiu mais ou menos, você lembra? Cara, tipo, meio que foda-se, eu só quero que essa merda acabe logo, cara, essa temporada acabe logo, eu quero ver como que vai ficar outra, assim, tipo, pra mim tá ok, cara, levaram a mulher lá pro outro lado, lá, a Giorgio. Não sei, realmente não sei, cara. Essa porra vai virar Esquadrão Suicida agora, vai virar 12 Condenados, realmente não sei. É esquisito, né? Bom, então tá faltando eu, né? O que, que eu achei desse episódio? O engraçado é o seguinte, a primeira vez que eu vi, a sensação, a impressão que eu tive foi de um episódio legal pra caramba, pelo menos assim, divertido. Né? Algumas coisas eu já não gostei de cara, mas no geral eu tinha curtido o episódio, né? Só que aí, sabe quando você assiste e depois você começa a pensar sobre o episódio, você começa a ver que na verdade é um furo atrás do outro, umas coisas meio mal resolvidas, né? Algumas decisões que você questiona, né? Aí quando eu vi a segunda vez ficou muito mais claro, porque eu acho que eu prestei mais atenção, sabe? Eu acho que a primeira vez eu vi meio com o cérebro desligado, então tipo, eu me envolvi pela, sei lá, Pelo ritmo do episódio, que ele é bem editado, assim, e tal, né? E, assim, muita coisa eu acabei não gostando, né? O principal, acho que talvez tenha sido as resoluções, alguns passo a passo que tem, por exemplo, o plano da Michael é nenhum plano. Na verdade, é quando ela convence a Giorgio, é tipo assim, vamos lá dar porrada, né? É tipo isso, né? E como que ela, sendo a imperatriz de Giorgio lá e tal... ela concorda com um plano que, na verdade, ela poderia ter morrido, né? É uma coisa muito... elas dependem... o roteiro todo parece que os personagens dependem da sorte, né? Principalmente a Michael ali, sabe? Então, isso pra mim eu achei chato, assim, achei bobo, né? E esse lance de que a tal da revolução do Lorca ali pra tomar o poder... sei lá, cara, muito rápido. Uma coisa muito feita de qualquer jeito também. Esse tiroteio aí que vocês estavam falando, né? Então... me lembrou, o que eu fiquei pensando quando eu terminei de ver o episódio, me lembrou, infelizmente, daquele último episódio do universo do Espelho de Deep Space Nine, o Emperor's New Cloak, né? Aquele episódio, ele é uma comédia ferengue, na verdade, né? Só que ele, os caras, que eu acho que é um equívoco, porque ele é um dos piores episódios do Espelho já feitos, é porque ele resolve toda a questão da aliança Klingon-Cardassiana e os rebeldes num episódio de comédia, no qual a maioria dos personagens ou alguns deles se comportam de forma idiota, né? Que nem o regente Worf lá, o próprio Garak, né, cara? No caso, o Garak Mirror, né? Então, tipo, eu pensei assim, bom, aquele episódio era ruim, só que ao menos ele era uma comédia ferengue feito para ser ridículo, né? Tem até uma cena lá que o Rom do universo normal fala, pô, mas esse universo aqui não faz muito sentido, né? Parece que os roteiristas estão dizendo, pessoal, não é pra levar a sério essa merda, né? Só que esse episódio da Discovery aqui me pareceu, tipo, mais ou menos os mesmos erros daquele no sentido de resolver o lance da, sabe, da revolução que tá tendo ali de uma forma rápida demais. Só que nesse caso da Discovery, os caras fizeram um episódio pra ser levado a sério. Né? Então nesse aspecto eu acabei achando pior do que o Emperor's New Cloak lá da Deep Space Nine. Então no final das contas, pra mim, esse fica sendo como um dos piores episódios já feitos sobre o universo do Espelho. Só que ele é divertido, sabe? Ele tem cenas legais, ele tem algumas coisas que são realmente legais. Só que eu considero ele meio que uma enganação, sabe? Você teve... No final das contas, a gente teve 4 episódios do Universo do Espelho em Discovery, e eles são irregulares, né? Um é muito bom, sei lá, o primeiro eu achei bom. Um episódio sólido do Espelho, o primeiro lá. Que é o Jonathan... Aliás, que é o que o Jonathan Frakes dirigiu, né? Aí depois, tudo que veio é irregular. Um é melhor, outro é pior, esse daqui eu achei... Ele só não é, sei lá, é, ele tem uma cara de episódio bom, mas na verdade eu acho que ele é um episódio ruim, disfarçado. A gente vai discutir os pontos aí durante a nossa conversa. Vamos lá, por onde a gente começa aí? Quem sugere? Vamos lá. Olha, tem uma coisa no episódio que me irritou muito, que eu vi acontecer algumas vezes. Vamos lá. Que é você olhar um tiro phaser, laser, o caralho, vindo e desviar. Isso me irrita, porque a porra vem na velocidade da luz. É impossível você desviar. E só aquela hora que a Michael, ela se desvencilha da guarda da Imperatriz, que ela manda ir pra cadeia, e começa a desviar de tiro no meio de uma guarda inteira, aquilo me irritou um pouco. Então, isso que você tá falando, Fernando, é o que me incomodou demais a segunda vez que eu assisti com atenção, que na verdade a Michael, ela só depende da sorte, né, cara? É o roteirista ali segurando a mão dela mesmo, na verdade, né? Porque, na boa, é que nem, por exemplo, uma coisa que me irritou muito também. Tipo, o Lorca, ele dá... Acho que é na hora que o Lorca faz o primeiro discursinho, alguma coisa assim, né? Que daí, tipo, a Jojo Mirror lá, ela pega e fala, prendam ela, né? Prendam a Michael, porque claramente ela deve ser, sei lá, o Lorca tá do lado dela, não sei. Ela fala, prendam ela. Aí a Michael consegue escapar também, dando porrada, sei lá, dá tiro, rouba um phaser e vai embora lá pros tubos Jeffries. Cara, olha a sorte dela, né? Já começa aí. Eu acho que o errado nesse episódio já começa aí, assim, o que não dá pra acreditar, sabe? E tem outros momentos assim. Não, mas o só errado assim, é que a conclusão tem que ser rápida. Tá, a gente percebe nítido isso. Agora vamos começar a meter o pau. Você falou que é elogio, vamos começar a meter o pau agora. Tipo, ela estava sozinha dentro de uma sala, cheio de cara armado. Você entendeu? Tipo, mais um pouco ela colocava uma faixa vermelha na cabeça e gritava Rambo, você entendeu? E tipo, e saiu correndo. Assim, então, assim, ela era mais fácil ela ter sido presa num corredor com mais duas pessoas ela se livrar. Você entendeu? Porque eu falo, talvez o episódio duplo explicaria melhor as coisas. Mas não, tinha que ser resolvido naquela cena, naquela hora. Cara, ela é fodona, né? Cara, eu não sei nem porque essa mulher precisa de uma tripulação pra trabalhar com ela, cara. Tem que botar ela sozinha numa nave, meu irmão. Foda-se, não precisa de ninguém. Assim, ó. Melhor, ela é a Mary Sue de Star Trek, é isso? Essa palavra, esse termo tava demorando pra aparecer aqui nesse podcast. Eu tava só esperando. Ah, mas você sabe que o termo Mary Sue veio de Star Trek? Veio de uma fanfic, né? Veio de uma fanfic. Uma fanfic da década de 70 lá, é verdade. O problema é que atualmente nós estamos tendo uma profusão de personagens, né, Mary Sue nas franquias, né? Metade desses putos de Star Wars fica xingando a Rey, nem sabe quem é a Mary Sue. É, Mary Sue, né? Mas é o que os caras falam. Mas então, a questão aí que leva a esse tipo de conversa é que assim, tipo, eu lembro também, outra cena também, né, que eu vi lá no... que tava nesse episódio. A Jojo, ela tá lá toda, né... Sabe, tipo, meio deprê naquela sala dela sozinha. Aí a Michael chega do nada. E a Jojo, que ela faz, aponta o phaser pra Michael. E não atira. Por que que ela não atira? Sabe? A Michael viu que... O que que vocês acham? Não, mas isso é... Eu acho que é porque ela viu que era a Michael. Ela achou que fosse o povo do Lorca. Mas aí ela viu que era a Michael e ela não atirou. Então, mas por que que ela tá confiando na Michael aí? Porque ela eu tinha... Eu sei a resposta. Qual que é? Eu sei a resposta. Amor. É, pode ser, porque, pô, é a cara da... É a mesma cara da mulher que ela amava, né? Da filha, né? Então, é mas que nem o Lorca. O Lorca não tá atrás dela também, porque ela é a... Ela é a Burner do Universo Espelho. A Jojo também. Acho que acaba tendo um laço ali por ser a mesma, entre aspas, pessoa, né? Mas então, não é estranho, Valdomiro, porque ela tinha mandado prender. É roteiro, Valdomiro. É roteiro. Você não entende, você falou como isso, tracker. Né? É roteiro. É só pra dar aquele drama de vai matar alguém, mas é a Burner, você entendeu? É, então. Mas esse é o tipo de coisa que eu tô criticando nesse episódio. A Burner é imorrível. É, então. Porque pensa bem, ela tinha mandado prender. Aí a Burner consegue escapar, pega o Rip, vai lá pros tubos Jeffries, consegue estabelecer comunicação com a Discovery, certo? Aí nessa, começa a ter o Lorca. Com os carinhas dele lá, sabe? Tipo, dizimar todo mundo. Aí tá lá a Jojo deprê na sala. Michael chega, por que que ela tem razões pra confiar na Michael Prime? Prime entre aspas, Prime Discovery, vou colocar aí, né? Por que que ela tem essa... Aí, tipo, elas têm aquele diálogo, serve pra fortalecer lá, pra daí elas virem... A Giorgio, não, pra mim, ela não tem razões pra confiar no plano da Michael, ela confia no plano da Michael. O plano da Michael é apenas ir lá em determinado momento dar porrada, não tem outro plano, sabe? No máximo, talvez ela tenha contratado a Discovery pra falar, ó, dá tiro quando vocês verem que a gente tá escapando, talvez por isso que o Saru fala fire, não sei o quê. Mas, cara, isso não é um plano. Cara, ela poderia ter, sabe, depender muito de sorte. E ela não confia totalmente na Michael Prime Discovery, entendeu? Porque ela não... mas se você... Ah, mas a Jojo aprendeu com o Vok, cara, o inimigo do meu inimigo do meu amigo. Mas assim, a gente pode, já que a gente tá avaliando isso, a gente pode avaliar a questão de roteiro, porque todas as situações foram desse jeito. Por exemplo, não tem por que a imperadora confiar na Michael com o plano dela, porque o plano dela era o pior plano possível. Tipo, a gente vai se entregar pra um cara que pode atirar na cara, na nossa cabeça, a qualquer momento. Pois é. Você entendeu? E que plano da Michael é bom, velho? É, não, e você vai dar a sua vida pra uma mulher que você não conhece. Exato, você entendeu? Exato. Tipo, você já me traiu duas vezes, eu vou dar então uma terceira chance pra você me trair? Cara, então, e outra, assim, e a Michael ainda deixa claro. Funciona. Então, e a Michael ainda deixa claro que a Michael. Que ela traiu a Giorgio dela lá, do universo. Sim. Prime Discovery, entendeu? Sim. Então, tipo, pra, qual razão a Giorgio Mirror tem para confiar na Michael, entendeu? É, eu achei uma coisa assim tão tipo, vamos confiar talvez porque é o poder do amor, entendeu? Que nem vocês estão falando. Não, aí. Mas, sabe? Gente, mas aí é a mesma questão do episódio passado. Por que que a Michael ia confiar na Giorgio? Porque ela tem honra? Tipo, ela não tem honra, ela não é uma mulher de palavra. Não é porque a Giorgio do universo Discovery tem palavra que a do espelho teria palavra, entendeu? E é a mesma coisa, é tipo, não tem motivo delas confiarem uma na outra. É um furo, tipo, bem grande, mas aí as pessoas vão falar que é porque elas se amam. É só isso. Tá no inferno, abraço capeta. Então, né, cara, são essas coisas que eu fiquei pensando bastante e por causa disso, esse episódio me pareceu mesmo é o roteirista querendo forçar na nossa goela abaixo. Ó, acredita aí, é pra acreditar nisso aqui, entendeu? Então... Não, eu fiquei pensando rapidinho, até no próprio, na própria parte, me incomodou desde a primeira vez que eu vi que, tipo, quando eles estão, quando o Saru ele vai conversar com o Lorca e a Michael fala aquele negócio, ah, é onde eu pertenço e tal. E ele atira, tipo, ele nem sabia onde atirar. Ele atinge onde, a ponte onde eles estão e, tipo, ele podia ter matado a Michael logo ali. Então, eu pensei nisso também, porque eu não sei se a Michael chegou a falar pra ele antes, ó, atira quando você achar que dá. Mas, pô, não poderia realmente ter explodido todo mundo ali? Quer dizer, é esquisito, então, ela nem se esforça. Ah, eu entendi que ali... O Sauru, ele ia voltar de qualquer maneira, com Michael ou sem Michael. Você entendeu? Se desse pra trazer Michael, ele trazia. Se não, ele ia voltar, ele ia trazer a nave. Mas ele não podia. Assim. Mas ele não podia, claro, simplesmente atirar. Não, deixa eu falar por quê. Porque ele precisava dela, ele dependia dela pra ela baixar o campo lá de. Os shields, sabe? Ah, sim, sim. Mas ali já não tinha. Eu acho que ali já tinha, né? Ou não? Não tinha. Na hora que ele atirou a primeira vez, ela não tinha baixado os escudos daquela estrela da morte lá, entendeu? Foi... aliás, tá aqui na minha listinha de reclamações também. Cara, nós temos, ó, desculpa. Bom, conclui aí, Ana, aí eu começo a falar essa merda. Não, é só isso, ela não tinha tirado o escudo ainda. Cara, só isso mesmo. Esse episódio. Olha, veja bem, eu quero relembrar mais uma vez, pra não falar que estamos sendo injustos, certo? Em Deep Space Nine, quando a gente tinha lá o Regente Worf, tem um episódio até, acho que é no Shattered Mirror, que ele fala praticamente as mesmas palavras do Darth Vader, né? Quando ele diz, I will deal with the rebels myself, né? Então aquele episódio, sim, ele é um episódio bem Star Wars. É, só que ali foi bem desenvolvido, né? E no Emperor's New Cloak, não foi. Foi uma comédia. É aquele episódio bagunçado que ele é. Agora, esse aqui, ele conseguiu ser o mais Star Wars de todos os episódios de Star Trek ever, talvez, né? Porque você tem uma super arma, né? Que é aquela parada daquela estrela, sei lá. Você tem os rebeldes. Cara, é muito... E você tem que abaixar os... Cara, é praticamente o... Como é que chama lá? O Retorno de Jedi, né? Você tem que abaixar os escudos pra poder atacar lá a Estrela da Morte. né? Ele é todo. Mas no Star Wars original, Obi-Wan também tem que desligar o raio trator. Isso. Foda-se. É. Alguém tem que desligar alguma coisa. Eu acho que talvez é isso, até mais parecido com o episódio 4. Mas olha só como que esse episódio. Você tem lutinha, tem espada também, né? Então, esse aqui, eu acho que ele é bem pra agradar fãs de Star Wars, cara. Alguma coisa assim. Na verdade, mas desculpa a minha crítica, as pessoas que não gostarem. Olha a minha preocupação aqui na minha máquina de escrever invisível. Mas esse episódio é aquilo que a gente fala, as pessoas que. A série tá sendo feita pro cara que gosta de Transformers, entendeu? Que lota a sala do cinema ver Transformers. Que o filme, qual que é a roteira do filme? É robô dando soco na cara de robô. Acabou, meu filho. É tiro dando tiro na nave. Já é isso, sabe? Entendeu? E nem foi mostrado tanto isso, né? É tiro, a gente é matando sem sentido. É por isso a galera tá falando que foi o melhor episódio até algum momento. Porque o que rolou? Rolou phaser, né? Rolou phaser na cara, né? Então, né, cara? Ah, mas aquela briga que o Torelli tava falando lá, da briga do corredor lá, que ele lembra. Ela foi bem ruinzinha, não foi meio sem emoção, não? Foi bem borracha, cara. Verdade. Cara, foi exatamente Mass Effect aqui. Pra quem jogou Mass Effect 1, 2, 3, é exatamente aquilo, cara. É você parado, usando cover, saindo de cover, usando escudo, jogando granada, flash grenade, essas merdas. É essa mesma coisa, cara. Mas o cara fazer uma cena daquela ali, gente. Não, mas gente, o que me surpreende é você pensar que aquela nave, você viu o tamanho da Discovery perto daquela nave? Aquela nave é gigantesca e tinha 10, 20 soldados pra Imperatriz no máximo. Você tá me falando que tem legiões e legiões e legiões de soldados daquela merda, não tem não? Caralho! O Lorca não tinha que ter a mínima chance. Então, mas o Fernando... Não tinha que ter a mínima chance. Outra dúvida que eu tenho também, que me veio no episódio anterior, que eu esqueci de falar, vamos ver se a gente chega... se isso faz sentido. Por que que a Imperatriz Georgiou não matou todos os seguidores do Lorca ao invés de deixá-los lá prontinhos pro Lorca usar quando chegasse? Ah, mas isso é clichê do universo do espelho, Valdomiro. Todo ninguém no universo do espelho, eles adoram botar o cara no torturador. É, o Chekhov vai tentar matar o Kirk. Mata ele? Não, torturador. Pô, mas o veja... Archer vai tomar a ponte do Capitão DeForest. Mata ele? Não, torturador. Mas veja bem, não é um cara. Você tem um exército praticamente com o Lorca. Ele precisava pra dar certo esse episódio. Então, mas tá vendo mas como é roteirismo? Tipo assim, vou deixar prontinho ali pra que você conte essa história. Que, cara, é muito artificial isso, eu acho. Ô, Valdomiro, mas eu acho que eles não contaram com isso. Eu tô achando que assim, todo mundo que estava sendo torturado, independente se seguiu o Lorca ou a Imperatriz, depois que o Lorca foi assumir, já que tá ali, é mais fácil você se unir ao Lorca, você entendeu? Eu acho que foi nesse parâmetro, você entendeu? Tipo, já que eu tô sendo torturado pela Imperatriz, eu não gosto da Imperatriz. O primeiro que me aparecer falando que vai matar ela, eu vou junto com ela. Foi assim que eu compreendi essa cena, entendeu? Tipo, ele pegou todos os prisioneiros dela e os caras que estão sendo torturados, ele pegou pra ele, entendeu? Tipo, vamos derrubar essa louca? Vamos, não, beleza. Não, mas então, mas por que não matar então, assim, né? Mas, ó, sei lá, né, cara? A culpa, pra mim, é do cara lá, do carcereiro lá, cara. Então ela ficou preocupada em perguntar o nome da irmã dele e vir de prender o cara e largar ele lá. Ela pode torturar o universo todo se ela quisesse ali. Era só não botar um carcereiro burro. Concorda? Ah, mas carcereiro burro é praxe de filme de... Já nos Bang Bang já vinha, né? Cara, o que eu queria falar uma parada. É o seguinte. Mais uma vez, a minha referência sempre é a nossa história, né? E uma parada que me deixou puto nisso tudo, cara, é a imperadora virar e falar que, ah não, tentaram um golpe contra mim, então não tenho mais moral nenhuma. Quando, na verdade, se você analisa a história, os ditadores, os soberanos, os déspotas, eles sempre usam, inclusive, as histórias desses golpes, verdadeiros ou não, para se fortalecer. Na verdade, ela naquele momento, ela deveria estar numa posição de liderança maior do que nunca, cara. Achei muito bizarro isso. Ah, mas isso daí, né, cara, é pra tentar justificar um ato heróico de um personagem do espelho. Cara, eu achei isso tão fraco também. Isso aí. Eu achei mais fraco ainda pelo motivo que alguém ali do palácio sabia o que aconteceu dentro daquele uma hora, que foi, acho que deu tudo isso, deu uma hora dentro da nave. Sim, porra, na melhor das hipóteses, mataram todo mundo. Ninguém sabia mais de porra nenhuma, cara. Ela podia pegar uma nave auxiliar, explodir aquela porra, nem sabia o que aconteceu, porra. Exatamente. É a mesma coisa que. Assim. Cara, isso aí é a mesma coisa, já que essa porra é uma cópia de Star Wars Episódio 4, é a mesma coisa que se o Darth Vader, quando explode a Estrela da Morte, ele vai lá tentar. Ele só sozinho matar todo mundo, entendeu? Ao invés de fugir que nem ele faz, entendeu? Então, é como se fosse uma coisa, um Star Wars mal feito, né? Não, o que eu, quando eu falei lá no começo, eu acho que esse episódio deveria ter tomado mais tempo, porque quando ele solta a comandante Landry, né? Landry? A Landry fala, pô, temos tropas por outros lugares e tal e coisa. Ela tem toda a razão, ela faz todo sentido, velho. A gente não precisa ir atrás da Imperatriz agora, vamos unir as forças, vamos fazer. E outra coisa é a Imperatriz, cara, ela é uma Imperatriz numa porra de um império terrestre. A hora que o Lorca saiu, você chama a porra da frota. Tem que ter umas 100 naves no mínimo na frota pra vir ajudar ela. Mas não, ela vai cair de Rambo, né? Vou matar aqui agora, né? Eu vou matar ele sozinho. Clichê de filme de vilão. Eu vou matar ele sozinho. Então eu não ia comentar isso agora, porque é bem no final, mas já que vocês já estão nessa parte, eu queria falar que, assim, tipo, por um lado, é ridículo. O Lorca, simplesmente, ele ficou meses no universo da Discovery, e aí ele chega no universo espelho e já fala, ah, não, eu tenho um plano. Aí, tipo, vamos olhar. O plano dele até que tava dando certo, cara, porque ele tinha matado todo mundo, quem tinha sobrado tava do lado dele, e a Georgiou já tava, tipo, desesperançosa, entendeu? Ela já tinha desistido da luta. Aí, tipo, tava tudo dando certo, aí só porque a Michael chegou lá falando, tipo, ah, eu vou me juntar a você, aí ele faz aquela carinha de apaixonado e acaba, tipo, e acaba ficando vulnerável. Ah, não, cara. Pô, eu concordo, hein? É verdade. Ele tá inteligente, ficou burro, gente, no universo dele, né, cara? Não. Ah, não, isso é verdade. O Lorca, que era o manipulador master, quando chega na hora dele mostrar o quanto foda ele é, ele vira um vilão praxe de história normal, daqueles que giram o bigodinho. Sim. Porra, sim. É óbvio que a mulher tá te fudendo lá, guardando tempo, mandando comunicação. Para, caralho, mata essa porra! Então, o lance foi o seguinte, né, cara? O Lorca morreu. O Lorca morreu e eu não senti nada. Se é que morreu. É, não, vamos dizer assim. Eu quero dizer o seguinte, tipo, o fim do Lorca ali, sei lá. É, acabou sendo tipo que nem a morte do Data. Você não sente nada. Por quê? Porque foi mal escrito. Porque o Lorca, ele tava sendo interessante até o momento, né? Ele realmente foi o melhor personagem da série até aqui. Aí ele morre e você não sente nada. Por quê? Esse episódio realmente cagou no final dele. Eu fiquei igual o Fernando no Sessão 31, velho. Ah, vá, merda! Filha da putaço, velho. Falei, como assim? Agora que o negócio ficou divertido, vai matar o cara? Mas assim, mas os que vocês estão falando, a série conta a história de quem? Né? A série conta a história de uma guerra? Não. Da Michael? Não. A série está contando a história de um cara que vai no universo espelho, você entendeu? Que vai dar um golpe na Imperatriz. Pra acabar em um único episódio, você entendeu? Tipo assim, você vê que a série, ela não segue um padrão, porque eles falam que ia contar uma história, mas de repente a gente tá vendo uma outra história, que é o Lorca querendo derrubar a Imperatriz. Cara, eu nem sei qual a história que a gente tá vendo, né, na verdade, viu, cara? A guerra com os Klingons, ó. Foda-se. Não é interessante é o Lorca. Mas, gente, eu queria ver a história do Lorca derrubar a Imperatriz. Eu queria ver essa história, cara. Eu queria ver isso. E eu não vi. Eu vi um filme, uma cópia do Die Hard mal feita. Porque o cara falou que era uma cópia do Die Hard, o puto que escreveu isso aí. A melhor cópia de Die Hard. Eu quero deixar registrado que a melhor cópia de Die Hard que existe em Star Trek é Starship Mine, da sexta temporada da nova geração. Ah, lá sim. Lá você tem o Picard como John McClane, ali sim, né? Nem se eu compara. Ouvi esse podcast, eu adorei o podcast, tava bem Die Hard. É verdade, porque alguns anos atrás, eu vou deixar o link aí pra quem quiser ouvir de novo, ouvir pela primeira vez, eu gravei com o Ricardo um Sessão 31 analisando Starship Mining. Mas eu não sabia, Fernando, que o roteirista falou isso no After Track, então é isso? Falou que ele, quando ele percebeu que ele sempre foi muito fã do como é que é o nome em português? É Duro de Matar. Duro de Matar. Ele sempre foi muito fã do Duro de Matar, e quando ele percebeu tinha muitas similaridades, tipo a conversa por telefone, o negócio de se esconder pelas tubulações. Caramba, então foi uma mistura de episódio 4, A New Hope, com Duro de Matar, só que tudo mal feito. Foi isso esse episódio, então. E no escuro. E no escuro, olha que legal. No escuro. Não lembrar que tá no escuro. Caramba, que legal, cara. Mas, eu acho que eu interrompi a Ana, ela ia falar alguma coisa aí, não era? Ah, não, é só porque eu ia falar que, tipo, era só fechando isso mesmo. Ele é tão idiota nessa parte, porque ele, aquela comandante, ela fala que tá tendo uma transmissão, sabe, não autorizada, que era aquela hora que a Michael falou com o Saru, que tava na Discovery. Então, tipo, ele já sabia que a Michael tinha se comunicado com a Discovery. Ele realmente acha que ela não tinha um plano? Ele conheceu ela por meses, ele conviveu com ela por meses. Aí ele faz aquela carinha de apaixonado e tá tudo bem, só pega o phaser dela e ele acha que salvou o dia, vai ficar com a mocinha? Pelo amor de Deus. Ana, você, eu não acredito que você tá aqui, né, 20 anos de curso e tá subestimando o poder do amor. É foda, né? Desculpa, gente, mas eu não aguento o poder do amor. Eu fico muito triste com pessoas que não acreditam no poder do amor. Então, olha aí, ó. Não acredito. Mas, ó, eu queria comentar. O problema é que a maioria das coisas que eu tenho pra comentar são negativas. Esse episódio realmente. Eu tenho uma coisa que eu quero comentar. Vai lá. Você sabe aquela hora que a Michael liga pro Saru, olha pra ele e fala: tô muito feliz de te ver? Era fome. Olha aí, né? É que nem você olhar pra aquela pizza de longe. Tô felizão. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Vocês acreditam que eu descobri que a lanchonete perto da minha casa chama Saru? Não, você tá de sacanagem. Não, manda essa foto. Sério, eu mandei lá no grupo The Orville, tá lá, bar e lanchonete Saru. É sensacional. Por favor, manda. Não, imagina qual é a especialidade da casa. Todo mundo para o que tá fazendo. Amanhã a gente vai comendo Saru. Não, todo mundo. A gente tem que ir. E se puderem aí, pessoal que faz tem cosplay de Star Trek, tem que ir lá, né? A caráter. Vamos. Thiago, vamos mudar o Quarks Bar pra lá. Demorou, passar, bora pra lá. Vou passar o endereço. Todo mundo vestido de universo Mirror, hein, por favor. Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar um pouco. Essas cenas do Saru, né, que ele vem com aquele discurso motivacional, né, na verdade tentando emular os discursos motivacionais que a gente tem espalhados na franquia inteira. A maioria deles é muito bom, sempre foi uma tradição, muito legal. Mas eu vou falar que esse do Saru, ele foi escrito para ser legal, mas eu achei meio caído. Eu achei meio caído principalmente porque os caras, meu... Ele tenta fazer uma referência ali, o roteirista, né? Fazer uma referência àquele termo clássico, né? Que o Kirk usou no Ira de Khan, né? Que é o no-win scenario. I don't believe in no-win scenario, né? Ele fala isso. Sim. O problema é que em Discovery, né, cara? É tudo muito óbvio. Ele fala isso depois. O Stamets fala isso, não é isso? Aí depois a Tilly fala, quer dizer, faltou a... Sei lá, cara. Todo mundo começou a falar esse troço, né? Ficou muito... Vamos ficar repetindo isso pra caramba, sabe? Eu achei meio exagerado isso daí, né? E outra coisa, mas a reunião ali rolou fala pra uma galera, né, que não tinha falado nada, sei toda, né? Gente, vamos colocar por causa que você não tem a Michael, né, pra ficar falando merda, né? Sempre, então alguém tem que falar outra coisa. Ou não, seja, mas... isso só corrobora a nossa teoria de que se a Michael sair, a série melhora, né, se dá, sabe, espaço pros outros... A tripulação trabalha melhor sem ela e o Lorca, diga-se que sabe. Então, né, pode ficar pelo espelho mesmo, né? Mas assim, vocês criticaram, é isso que eu ia falar, acho que a gente tem que também, assim, vocês podem não gostar, mas também a série tem que ser panamelizada. Porra, pelo menos um episódio nós temos um discurso pra Frota Estelar, Federação. Entendeu? Nós temos uma verdade, cena, Thiago. Nós temos finalmente uma cena onde nós temos um discurso de federação, um discurso onde todo mundo fala. Nós temos uma equipe ali trabalhando. Nós temos finalmente. A série mostrou, tipo, Jornada nas Estrelas, você entendeu? Todo mundo trabalhando. Apesar, menos o Stamets, né? O Stamets acabou de sair uma morte. Foi a cena mais jornada até, né? Da temporada, eu acho. Não, mas aquilo foi uma resposta. Demais, né? Aquilo foi uma resposta. Para nós, tá? Nós, as pessoas que, tipo, assistem essa série. Peraí, você tá falando de quem? E olham torto. Nós quem? Os fundamentalistas? É isso? É, nós, os fundamentalistas que não aceitam nada novo e tal, isso é o raio, nós, né? Certo? Aquilo foi uma resposta que essa não é mais a nave do Lore, que ele corrompeu, ele fez aquilo. Aquilo foi uma resposta pra gente. Ah, cara, mas sabe por que eu vou te falar, Fernando? Peraí, deixa eu explicar o porquê que eu achei caído. Deixa eu contextualizar a parada. É óbvio que eu entendi que é bonito de certa forma, os caras estão falando como se fosse personagem de Star Trek, mas é aquele negócio. Que papinho do caramba, né? Porque enquanto o nego tava lá abusando nos mamilos do tardígrado, ninguém ficou quieto. Ah, vou ficar quieto aqui, porque quem manda é o capitão, vou ficar quieto. Ninguém se revoltou com aquilo. Saru Foi a primeira fase de vista grossa quando a Michael fala com ele, sabe? Então, assim, é caído, cara. É querer fazer de conta que, não, pessoal, a gente só tá agindo assim porque era o Lorca que tava aí no comando. Peraí, meu amigo, você pode muito bem se revoltar quando você tá vendo uma coisa errada. E isso é tradição de Star Trek, quando um personagem vê uma coisa errada, ele não se aguenta e vai lá e dá, meio que se insurge de alguma forma. Vai lá e fala que tá errado aquilo, né? Então, assim, eu não caí nisso. Me parece... Valdomiro, parece, Valdomiro, parece que você não assistiu O Último Jedi e não viu que a lição é não questione em ordens, porra. Tá certo. Mas, Valdomiro, se você parar pra pensar... com o que já estão falando, que o próprio final da série, do final desse episódio, e se esse discurso for para mostrar que talvez a série errou e agora eles vão consertar a coisa? Se agora eles vão fazer o que era Star Trek? Então, mas olha só, Thiago, nessas horas me vêm várias coisas na cabeça. Eu pensei isso aí também, aí vai voltar no passado, tudo fudido, volta pro universo normal, tá tudo fudido. Por isso eu gostei. Quando você me questionou porque eu gostei, no final eu vou te contar. No final eu conto porque eu gostei. Deixa eu dizer o que eu fiquei pensando, né? Essas coisas, eu sempre fico relacionando, me vêm coisas que já aconteceu na franquia que pode ser equivalente de alguma forma. Então, tipo assim. Ah, tá. Então, que nem você falou, mas pode ser os caras, né, percebendo e tal, e não sei o quê. Só que, cara, olha a diferença, por exemplo, em Enterprise. Você teve um arco inteiro, que pra mim, esse da Discovery tem certa semelhança, sim, que é o arco Zing, no qual eles foram longe demais. O Capitão Archer fez coisas que ele foi muito além do que o Capitão da Frota deve fazer, mas mesmo assim teve um ponderamento. Cada coisa que ele fez, que foi mais de errado. Aí você tem, na quarta temporada, um episódio que é o Home, que mostra ele lá, todo culpado, lá falando com a Capitã Hernandez e tal, o cara não se sente merecedor de toda a ovação que ele tá tendo do planeta todo, da Terra e tudo mais. Então, assim, se os caras conseguirem fazer episódios lá na frente, no qual mostram, sei lá, episódios que mostram que todo mundo tava se sentindo culpado por deixar o Tardígrado sofrer, sabe, se tiver esse retcon... bacaninha, aí eu vou falar, bacana, estão sabendo consertar, mas eu pessoalmente, pode ser cinismo ou não, eu duvido que vai ter aquele cuidado que teve o episódio Home de Enterprise, entendeu? Mas vamos ver. Eu acho que vai ter, Valdomiro. Depois eu falo, eu concluo no final, mas eu acho que vai ter. Porque o Saru, no final do discurso, ele vira e fala: essa vai ser a primeira viagem da Discovery. Esquece tudo que foi feito. Cara, eu tô achando que os dois. O Fernando até comentou, depois se ele quiser até complementar, que eu vou falar. A série só tinha 13 episódios. O 14 e o 15 foram acrescentados. Por quê? E o Saru me vira e fala que agora é a primeira viagem da Discovery. Eu tô achando que a gente vai ver uma grande mudança no roteiro da série, do estilo. Porque há uma coisa que eu queria falar pra vocês. Até o episódio passado, nós tínhamos todas as respostas pro motor de esporo não funcionar. Concorda comigo, Valdomiro? Sim, eles tinham eles explicando lá, né? Tudo. A doença e o caralho A4. Nesse episódio, eles conseguiram salvar a rede micelial, o Stamets está bem 100% e eles conseguiram voltar para casa. O motor micelial consegue, para mim, está funcionando 100%, não precisa de nenhum tardígrado, a gente pode instalar isso em qualquer nave. Então, assim, por que a gente não vai deixar de usar esse motor? Bem, assim, só se uma fosse coisa pra encaixar no cânone, que eles deixariam de usar, né? Mas eles não parecem estar tão preocupados. Eu quero comentar o que o Valdomiro falou e eu não gostei por causa que você tá comparando a Guerra Zindi, que foi linda, com essa merda. Não, Fernando. Veja bem. Ó, veja bem. Peraí, deixa eu contextualizar de novo. Veja bem. Eu não tô comparando. Eu tô tentando pegar uma coisa que tenha alguma equivalência. Lógico que não dá pra comparar. Meu, o Arco Zindi. Eu sempre critiquei ele porque eu acho que ele foi longe demais. Mas hoje em dia... Ele é o ponto mais baixo de Enterprise. Ele é 10 vezes... Só que hoje em dia, em tempos de Discovery, aquilo virou obra-prima espírito rodemberiano. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas tem certas equivalências que valem a pena a gente trazer pra, tipo assim, Discovery foi tentar fazer isso, só que fez pior. Mas foi... Eles seguiram essa linha aqui. Eles tentaram seguir essa linha aqui. Foi isso que eles tentaram fazer. De certa forma. Sabe? Agora, só pra fechar essa questão do discurso do Saru, que eu confesso, ele é bonito de certa forma, mas ele é meio cagado porque a gente vê que é meio contraditório com o que já foi mostrado antes, é quando ele fala, pessoal, ele baseia todo o discurso motivacional na porra do lance de que os gânglios dele não estão saindo. Então, pessoal, eu vejo que a gente consegue, tá? Só que, pera lá, faz vários episódios que a gente tá vendo que esses gânglios, eles funcionam quando o roteirista quer ou quando ele não quer. Então, isso aí não é medida pra você se basear nada, não. Então, quando ele começou a falar, se baseando nisso, eu já comecei a virar os olhos assim, não acredito. Não acredito que eles estão achando que a gente tá caindo, que esse negócio realmente funciona, entendeu? Foi a primeira coisa que eu pensei. Por favor, os gânglios são caros de fazer, ele só tem 8 milhões por episódio, caralho, a gente já falou sobre isso, porra. Somente 8 milhões. Porra, Valdomiro, o Sauru não tem em nada no que se basear, o que, que o Sauru vai se basear? A única coisa que ele tinha pra falar é que o gânglio não tava pitando, Valdomiro. Cara, deixa o carro. Eu acho que a gente tem que lançar a hashtag somente 8 milhões. Sempre que alguém falar que não faz sentido alguma coisa, a gente coloca a hashtag e acabou o assunto, morreu, tipo, ganhou. Somente 8 milhões, perfeito. Somente 8 milhões. E é verdade, os gânglios, mano. É tipo assim, é tipo a minha avó que tem um negócio na perna e fala, vai chover porque tá doendo. Eu, tipo, tá doendo pra caralho, mas ela quer sair, ela fala, não, minha perna não tá doendo, não vai chover, relaxa. Você tem que usar essas coisas. Tá certo. Tá bom, explicou. Fechou a conversa. É isso aí. Ai, caramba, isso é foda. E o pior, pra mim, é colocar a Tilly como novo. Ela é o novo Wesley Crusher. Eu acho que isso aí tá mais do que claro, né, cara? Não. Não compara o Wesley Crusher com a Tilly. Não compara, o Wesley Crusher é maravilhoso. A Tilly é um saco. Nossa, que preconceito, Ana. Só porque ele é magro, velho. só porque ele é magro, cara. Para com isso. Gordinho, gente, que isso? Mas comparando aquela só roteiro, eu concordo com o Valdomiro que assim, eu vou aproveitar o que o Valdomiro falou já pra dar o gancho desse defeito. Eles estavam precisando de uma resposta foda. Por exemplo, a gente precisa criar um motor, uma bolha de dobra espacial pra poder resolver. Será que isso vai funcionar? Não sei, porque, porra, a nave primeira é projetada com motor de dobra. De repente, quem decide que vai fazer funcionar é a Tilly. Então, tá vendo? A Tilly era um personagem bem chato. Agora que ela virou, tipo, escape de roteiro, sabe? A resolução. Esse paradrapo, sabe? De roteiro. Ela ficou legal agora. Cara, então, mas tá vendo? Entendeu? Eu acho que tá bem claro que a gente tá sofrendo do fator Wesley Crusher nessa Tilly aí, entendeu? Não, veja bem, Ana, ela é pior que, eu concordo com você, ela é pior que o Wesley, mas é o fator Wesley, é que nem tipo, por exemplo, o Saru sofre do fator de Anna Troy, que também só funciona aquela merda da empatia quando é conveniente, entendeu? Então a Discovery, eu vejo claramente, cada uma dessas coisas que a gente tá discutindo, parece que é algo que eu já vi antes, só que agora é pior, entendeu? Então é isso. Sim, que eu identifiquei muito nesse aqui, nesse episódio especificamente, mais ainda. Mas o problema é que você só tá colocando as coisas que a gente metiu o pau. Porque, assim, eu amo a nova geração. Você só tá comparando ela com as coisas que a gente metiu o pau na nova geração. Não, sim, então tá vendo? Como é o que tá me lembrando, é o que esse episódio tá me lembrando. As coisas boas, não tô me lembrando muito, não. Né? Os discursos motivacionais, sim, tá lembrando as coisas boas dos discursos motivacionais. Só que pra mim, como eu falei, foi furado pelos pontos que eu já coloquei aí, entendeu? O que me incomodou também nisso daí foi, tipo assim, o Stamets, tipo, tá, ficou em coma, ficou coisa, a hora que ele voltou, cara, ele voltou 100%, voltou 200%, né? 220, o cara era um rato, o cara voltou fazendo voltou tudo, motivado, né, cara? Nossa, super motivação, tipo, vou resolver toda essa bagaça aqui agora. Meu marido morreu? Vixe, nem lembro disso. Segue o baile, né? E não é só isso. O Stamets, quando foi guiar eles de volta pro universo Prime, ele usou o poder do amor. Ah, isso. Olha aí. Que legal. Na hora que eu vi. Esse é o problema. Acho que é a primeira vez que eu vi. Valdomiro, o Fernando lançou outra hashtag no meu canal. Aqui no céu ainda. É hashtag amor pode tudo. O amor pode tudo. Só o amor constrói. Mas eu vou te falar, hein? Não sei vocês, mas os caras gostam de fazer o povo sofrer, né? Mata o cara e toda hora fica botando o cara pra aparecer ali, né, cara? Você começa a ficar meio, pô. Não, véio. Cara, mas ó. Idosa. Eu comecei a ficar com dó dos Temers uma hora lá, gente. Vai ver que o ator tinha contrato pra tantos episódios e morreu antes, né? Então você tem que usar o contrato, né? Mas assim, aproveitando milhões, isso, né? eu quis dar o gancho no sentido do quê? Logo que o Saru termina, porque assim, eles já estão indo pra nave da Imperatriz. A Discovery já tá a caminho. E ele vira e fala assim, chega de tudo isso, vamos voltar a ser a Discovery. Cara, a Tilly vai fazer o cabelo, a galera vai trocar de uniforme, trocar as insígnias. Tipo, eles tinham tempo pra caralho, né? Aliás, a Tilly fazer o cabelo de volta é aquele negócio do tipo, né? Você arruma, coloca uma roupa mó legal e fala, pô, eu fico bem usando esse tipo de roupa. Mas foda-se, eu vou voltar a ser um esfarrapado, sabe? É aquilo, porque, meu, como a Tilly ficou feia do dia pra noite, cara, ali. É verdade, eu pensei nisso na hora. Não, e é uma tipo, questão... Todo mundo pode trocar de roupa, caralho, Ana, a gente tá morrendo. Ô Ana, você que é mulher, deve, né, se maquiar, pode reparar que a Tilly do espelho, ela é maquiada, não é? Parece que ela é bem maquiada. né? E a Tilly normal, ela, tipo, tira toda a maquiagem. Eu tô errado ou tô certo isso daí? Não, eu acho que tá certo. Ela realmente tá sem maquiagem, tá sem nada. E eu não entendi como que, tipo, o cabelo dela tava alisado e tudo mais. Aí, do nada, tá cacheado de novo. Gente, é o futuro, fácil pra alisar. Não, voltar ao normal não é fácil, gente. Como assim? Eu não sei como é que ela fez isso. O futuro tem tudo, só não tem bolso. Não, mas peruca. Mas enfim, né? Essa parte estética. E o WhatsApp, né? Ninguém conversa pelo WhatsApp. Mas então, tipo, voltando desse lance da, né, do Stamets lá, ouvindo a voz do Culber, cara, na hora eu pensei isso, eu falei, caramba, é sério mesmo, a gente tira tanto sarro, mas eles estão fazendo exatamente aquilo que a gente zoa, que é o poder do amor, né? Ele só conseguiu encontrar o caminho porque o amor dele, o marido, ah, eu te amo, sei lá, parece uma coisa assim, eu vi, parece que eu vi os coraçõezinhos. Assim. Como assim a gente zoa? Eu tô falando sério, caralho. Amor. Claro, hashtag é só o amor constrói, né? Foi nessa hora que eu comecei a ficar decepcionada com o final do episódio. Tipo assim, ele lá naquela rede, não sei pra onde. Ah, siga a música, você vai conseguir. Aí começa o tubuzinho não, a brilhar. Não, e veja bem, é a música que eles se conheceram, entendeu? Olha só como a coisa é romântica. Não, e ele ainda segue a música errada, porque ele voltou no futuro. Ele devia ter voltado no passado, mas ok. Caramba. Sou científica zero, né, cara? Foi o fantasma do Rio que salvou os caras. Não, e pior, agora que você falou isso, Ana, de voltar no tempo, vamos entrar nessa parte. Porque, meu, mais uma vez a gente falando sobre os esporos, né? Esse lance de esporo, ele virou a mágica do universo Star Trek agora, de Discovery, né? Porque faz qualquer coisa. Você pula pra outro universo, você viaja no tempo, você faz tudo com esse troço. Valdomiro, isso é coisa nova. A Discovery virou a TARDIS. Meu amigo, você tá passado. A Discovery novidade. É a TARDIS, meu amigo. Novidade, só por causa aqui. Aliás, eu quero saber quem Dr. Who acha que é pra copiar Star Trek em 1963. Eles não sabiam que a gente ia fazer a mesma merda 55 anos depois? Quem são eles pra copiar a gente? Porque Discovery é original, ela não copia ninguém. Então quem foi Dr. Who pra copiar a gente 50 anos antes, filhos da puta? Vamos voltar 50 anos do passado com esporos e bater nesses caras aí. Boa. É isso aí. Não, é isso aí. E me expliquem uma coisa. Me explica uma coisa. Da onde que o Stamets tirou que se a rede micelial morrer, toda a vida que nós conhecemos desaparece? Onde que ele tirou isso? É só pra dar drama no roteiro. Só por causa disso. Só pra isso mesmo, porque eu não vi uma pesquisa falando isso. Não tem, tipo, uma comprovação científica falando isso ainda, não. Olha, assim, tipo, eu sou, vamos dizer que eu sou o capitão da Discovery. Tá? Eu descubro que o meu engenheiro que pode me levar pra casa tá vivo, tá tudo certo, o Lorca é do universo do espelho, quer saber? Foda-se, eu vou voltar pra casa, eu quero que esse universo de merda se exploda e a Michael que se lasque, porque ela matou a minha capitã favorita. Aí o Stamets fala, não, mas se a gente não for lá salvar ela, vai destruir o universo. Ah, tá, então eu tenho que ir. Porque senão não tinha motivo nenhum pro Saru voltar. Cara, a importância da Michael é uma coisa... Assim, essa importância... Zero. Mas assim, uma coisa... Mas uma coisa que eu pelo menos desse episódio, foi que, assim, não desse episódio, não sei se foi no outro também, é que pelo menos eles falaram uma coisa interessante, tipo assim, a rede micelial, não são várias redes miceliais pra cada universo, é uma pra todos. Isso foi uma coisa, pelo menos, assim, na minha concepção, foi uma coisa boa. Então, assim, ela interliga todas as realidades. Então, assim, talvez se ela morresse, talvez todas as realidades ficariam soltas ou iam se chocar, e aí a vida como a gente conheceu ia morrer. O que eu critico nessa cena é o seguinte, o Stamets vira e fala assim, olha, ela está morrendo, e pra gente salvar ela, o que a gente precisa fazer? Explode tudo. Entendeu? O legal, assim, ela tá morrendo, o que a gente faz? A gente explode tudo. Sim, essa aí dá mais... científica. Ele dá uma puta explicação científica pra no final virar e falar assim, mete o torpedo fotônico nessa jossa e vê o que dá. Porra. É porque o roteirista, ele assistiu Transformers e a resposta pra tudo é explosão, sabe? É a saída Michael Bay do roteiro. Caramba, que legal, né? Que bacana. Aliás, quem é o filho da puta do Michael Bay pra roubar a solução de Star Trek Discovery 10 anos antes, filho da puta? Eu odeio que esses caras ficam copiando Discovery antes de Discovery fazer, filhos da puta. Please do not address this unit in that manner. Ô, Valdomiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue me dizer a que distância tava a Discovery pra ela demorar pra chegar? Eu acho que o Saru deve ter falado assim: opa, a Imperatriz chamou a gente. Piloto, por favor, dobra 0,5, por favor, porque a gente tá sem tempo mesmo, né? Não, mas é mais aqui, deixa eu falar, eu vou ter que defender agora a Discovery, gente. Mas aí, eles explicam isso. Tipo, o Saru fala: ah, a gente tá a meia hora de chegar lá na negócio da Imperatriz. Aí ele vai lá e quando a Michael conversa com ele, ela fala, tipo, ah, vai enrolando aí, mas não fica muito longe não, tipo, não saia de dobra, mas aí quando eu, tipo, te avisar, te dar o sinal, fica pronto pra você atirar. Então, tipo, eles meio que já tinham chegado, mas continuaram em dobra pra não dar sinal, entendeu? Ah, eles tá, eles ficaram dando volta da nave dando em dobra, volta, né? No quarteirão, eles ficaram dando volta no quarteirão. Mas eu imaginei exatamente isso, eu imaginei eles dando volta em mas dobra. Mas bom que você me lembrou disso, que eu lembrei de uma crítica minha. A Michael vira pro Saru e fala assim: não sai de dobra, porque assim eles nunca vão pegar vocês. Ô meu amigo, isso aqui não é Star Wars que estamos na porra do hiperespaço. Caralho, de dobra, qualquer nave pode igualar a dobra espacial sim, a você sim. E te derrubar. A gente já viu tiro em dobra. Eu já vi tiro no Nemesis, eu já vi tiro em dobra. Não, em tudo não. Isso aí, cara, na nova geração, nas séries já teve isso, né? Enterprise, era JJ, sabe? Tem tudo isso daí. Não, tipo, ela fala isso no tiro. Então, os caras em dobra é fácil, a gente já viu um milhão de vezes. É. Então, e você consegue ver que a nave tá chegando, mesmo ela estando em dobra, mas. Enfim. Então, mas pelo ó. Pelo menos eles explicaram. Dessa cena aí, pra mim, assim, esse lance do palácio, toda a nave palácio, eu achei muito caído. Quando no final das contas, tudo bem, tem a coisa de você abaixar o escudo. Mas por que que tem esse negócio? Por que que essa coisa, que nem a gente falou lá no último podcast, deveria ser que nem uma esfera Dyson, entendeu? Não deveria ficar à mostra. Primeiro porque, né, foi revelada aquela porcaria lá de ser sensível à luz, né? Sensível à luz. Certo? E segundo, porque fica vulnerável. Então, quer dizer, tá na cara que os caras só deixaram desse jeito pra ficar fácil. Valdomiro, pra ficar fácil, pra explodir. Da morte, né? Só que muito mais fácil. Exatamente. Só que muito. É tipo, como eu assim, falei, gente. É o episódio 4 de Star Wars piorado, velho. Mas assim, Valdomiro, gente, eu concordo com você, tipo, eu já falo, eu concordo com você que poderia ser uma esfera pra ninguém saber o maior segredo da porra da Imperatriz. Só que essa nave palácio, ela tem quatro nas séries de dobra. Ela não fica parada, ela viaja em dobra pelo espaço. Então talvez eles não quiseram dar a ideia de Estrela da Morte pra não ficar escrachado, que era Star Wars, e nem que a nave fica parada, porque ela tem quatro na série de dobra. Mas olha só, Thiago, você pode desenhar a coisa como um quadrado, precisa ser redondo, entendeu? Apesar de ser uma estrela ali dentro. Você pode fazer um design na nave. Pra mim, tá muito claro que eles só fizeram dessa forma pra que ficasse fácil de destruir no final. É só isso. Sabe como é que eu teria feito, cara? Ficaria foda? Um planeta Terra translúcido, que nem o símbolo que eles usam, vermelho. Ia ficar do caralho. Imagina, cara. Mas assim, planeta gente, Terra e tal, o símbolo dos caras, ia ficar foda. Falando sério, ó. Beleza, eu já falei que eu gostei do episódio e tal, isso não quer dizer que eu não vou meter o pau nele. Vamos lá. Quando eu era criança, tipo, pra mim o motor de dobra era mágico, tá? E aí eu peguei um fanzine, que era Dobra 9, porra do nome do fanzine. Sim, acho que eu devo ter um desses aqui, hein? Eu lembro disso daí. E eles explicaram a merda do motor de dobra, como funciona. E aí eu entendi. Cara, quando você une matéria e antimatéria, você tem uma coisa absurda de energia. Não é brincadeira. E com os anos olhando, é verdade, cara. A reação matéria-antimatéria saiu uma quantidade de energia ridiculamente grande. Aí você me fala que a porra da nave da Jojo, né? Ela é movida ao esporo por causa que eles precisam do esporo para a energia da nave. Cara, logo me explica que os roteiristas não entendem o que é um núcleo de dobra. O poder do núcleo de dobra. Cara, eles já percebi pra mim que eles não entendiam o que era o poder do núcleo de dobra lá no segundo episódio, The Battle of the Binary Stars, quando a Europa abre o container de dobra e não explode a nave inimiga do lado. Porque não era pra ter fuder a nave inimiga, era pra ter fuder umas 5 em volta. Já mostrou que eles não sabem o que é isso. Aí quando eles falam que eles precisam do Sporo Drive pra movimentar, cara, se você colocar só 2 núcleos de dobra naquilo, você vai movimentar a porra toda facilmente. que isso é o poder da matéria antimatéria. E eu não tô falando de roteiro, eu tô falando de física real, seus filha da puta. Vai ver o que, que é reação matéria antimatéria. É chamada da molécula de Deus por um motivo. Se você jogar um grão de antimatéria numa cidade, é mais poderoso que uma porra de uma bomba nuclear, seus filhos da puta. Quantos megatons, por favor? Quantos megatons? Ai, caramba. Mas, ó... É, então assim, tipo, pra, é, fica muito claro, né? É a questão visual. Só que o problema disso, a gente já falou também, né, que eu tinha comentado, né? Os caras não são sensíveis à luz. E outra, cara, meu, vocês repararam que nesse episódio inteiro, tem uma cena específica, quando a Georgiou tá lá toda Forever Alone lá, e aí chega a Michael e ela não atira nela, elas batem um papo. Sempre naquela mesa. Vocês repararam a intensidade da porra da luz na frente dela? Tem uma... Eu não sei o que que é. Acho que ela... Não sei na frente da onde que ela tá. Que tem uma luz fortíssima amarela na frente delas. Aí, em determinado momento, ela vai, levanta e olha diretamente pra essa luz. Quer dizer, já esqueceram do episódio anterior que ela dava uma piscadinha, assim, quando olhava lá pra aquela bola incandescente, né? Então, eu acho que eles esqueceram mesmo, cara. É esquisito, sabe? Não tá... Cara, isso não faz sentido que, tipo, porra, você tem um negócio, uma bola que emite luz pra caralho. Aí ela vai abrir a janela. Caralho, será que ela sabe que ela é sensível à luz? Ela não poderia botar um óculos escuro? Ou será que ela não tem um porra do isso filme na janela pra ela, já que então... eles são todos sensíveis à luz? Tipo, é muito furo pra só falar. O que eu falei? Esse episódio que você acabou de comentar é a Diana Trek que dirigiu, sabe? Só pra dar o capitão óbvio, você entendeu? Não, mas, porque, mas porra, Thiago, você lembra nesse que a gente tá falando? Elas lá sentadas naquela mesa, puta de um cenário. Sim. Bonito. Veja bem, bonito. Só que não faz sentido. Tem aquela luz enorme, aquela luz amarela forte pra cacete na frente delas. E a Michelle Yeoh não faz nenhuma diferença na interpretação, sabe? Talvez aquela luz nem estivesse lá, foi adicionada no, na pós-produção, entendeu? Mas olha só como o negócio é descuidado, cara. É esquisito, eu achei bem esquisito isso daí. Agora eu vou, já que vocês falaram de atuação, eu vou ser sincera, eu acho que eu preferia essa Michelle Yeoh, né, que faz a Georgiou. Eu gostava mais da atuação dela quando ela era Georgiou boazinha. Agora que ela tá Georgiou Imperatriz, eu não tô gostando muito da atuação dela. Nossa, sei lá, não tá me passando... Mal. Coisa. É filha da puta, né? Não, não é nem só isso, sabe? Tipo, o problema não é ser filha da puta. Pode ser filha da puta, mas a interpretação dela, aquela cara que ela faz tentando passar que ela é má, sabe? Aquela cara de, ah, olha como eu sou misteriosa. Sei lá, não. Dá dela, gente. Ela, eu adoro ela, ela é uma deusa na Terra. Ela pode fazer o que ela quiser, que ela tá ótima. É. Eu achei que a Michelle Yeoh ia passar por Star Trek sem dar o golpe dela, que ela dá em todo o filme, aquele chute de costas. Ela deu três. Tudo. Três vezes, eu acho. E ela faz no 007, ela faz no Tigre e Dragão, faz em todo o filme que ela participa. É, alguém lembrou. Peraí, essa moça não é boa de artes marciais? Deixa ela chutar os caras, alguém lembrou? Não, é que nem você botar o Van Damme em Star Trek e não deixar fazer um espacate na ponte, né, velho? Tipo, é que nem o Samuel Jackson em Star Wars e não falar motherfucker, né? E não falou, tadinho. Não, não falou, mas o maior desperdício ever de Samuel Jackson. Relaxa, vai ter um Star Trek do Tarantino. Certeza que o Samuel vai estar. Pessoal, outra parada que eu queria comentar. Nessa treta da Jojo aí, Kung Fu e o cacete todo, ela tem uma hora que ela usa um device pra furar a cara de um cara lá. Só que não é o disco do Predador que ela usou, pelo menos eu não acho que era. Aonde foi parar aquele disco do Predador dela? Ela poderia ter usado ali, né? Pra matar todo mundo, um Lorca, sei lá. Cara, explodiu, foi parar na casa do caralho, mano. Não sei nem como essas coisas. A mulher é o Batman, cara. Ela tem vários devices, porra, pra... É que tava limpando. O antigo tava cheio de pedaços de cérebro, entendeu? Ela não quis levar ele pra luta. Olha, como um bom machista, já que falaram várias vezes que eu sou machista, então como um bom machista eu vou explicar. Ela perdeu, a mulher perde tudo na bolsa. E aí, o que vocês têm a dizer ao teletransporte ponto a ponto mais uma vez aí utilizado aí? O que vocês têm a dizer? Você tá achando mesmo que essa série ainda encaixa com o canon? Eu já abri mão, já faz tempo, cara. Faz tempo. Cara, eu acho que ninguém vai chegar a um ponto e falar assim, ó, isso daqui é tudo top secret, a sessão 31 vai engavetar tudo e nunca mais ninguém vai falar do assunto. Ou seja, ô, Torelli, se eles fizerem isso, eles vão estragar também a sessão 31, porque como que ela guarda tudo isso, entendeu? e não usa, né? Então, usou nada na guerra com o domínio, assim, né? Como tudo que a Discovery, né, bota a mão, ela, né, ela dá uma estragada, talvez ela faça isso mesmo com a sessão 31. Cara, a Discovery na guerra com o domínio, a guerra teria durado uma semana, cara. É, então. Pois é, né? Mas, ó, falando de guerra, eu lembrei de nave e eu lembrei que é mostrada o SS Buran nesse episódio, né? Pela primeira vez, pelo que eu lembro, é aí, né? Uhum. E aí eu me lembrei que... A Buran Espelho, né? Oi? É. Sim, a Buran Espelho, né? Mas o que eu achei curioso é que o design dela lembrou a classe Constellation, né? Que é a Stargazer lá do Picard. É, lembrou, porque são quatro nacelles, né? Eu lembrei disso. Sim, sim. Uhum. Né? Classe Constellation do J.J. Abrams, né? Porque... É, não, no visual, não que se pareça com o visual, de forma nenhuma mesmo, mas digo, a ideia de que são quatro nacelles me lembrou a configuração, de certa forma. Mas assim, no geral, eu vou falar pra vocês que já faz alguns episódios que eu tenho reparado que o CGI é meio fraquinho, né, cara? Não é bem videogame. Eu falei isso no primeiro episódio no Battle of Fire Stars, que eu não tinha gostado do CGI. E todo mundo meteu o pau em mim falando que era cinematográfico, era lindo. Mas o Valdomiro já meteu o pau em mim quando fez uma crítica, que também cabe nisso. Quando eu disse que o universo estava muito colorido, é essa a impressão que te dá que não é real, Valdomiro. Porque assim, a coisa lá fora não brilha. Porra, tudo brilha nessa merda lá no espaço. Só dentro da nave que é escuro. Então assim, quando você vai ali pra fora, tá tudo brilhando. Parece que eles ficam ilustrando a nave, assim. Pra ficar passando ali o lustramóvel até aquela porra brilhar, sabe? Tipo, parece que é isso, cara. Então assim, o que te dá a impressão de falso é o brilho. Tá tudo muito brilhante, você entendeu? Não te passa uma cor realista. Vai ver Deep Space Nine, quando eles colocaram o CGI, que já era computação gráfica, você vai ver que não é tudo brilhante. Você tem uma cor, você tem uma opacidade realista, entendeu? É, não, agora você lembrou de uma coisa que é covardia, meu. Você falar de Deep Space Nine num podcast de Discovery, você tá querendo ser muito... Você é muito covarde, ô, Thiago. Você é um cara muito covarde, cara. Você não... Foda. Ó, uma coisa que eu queria... Eu lembrei, assim, assistindo o episódio, acho que pela segunda vez, eu pensei, assim, sobre que no final das contas... Por exemplo, tem aquele discurso do Lorca, né? Tem uma parte do discurso que eu achei meio querer fazer uma analogia com o mundo real de uma maneira tão óbvia que eu acho... Sabe quando parece uma coisa meio desajeitada? É muito óbvio, né? Podia ser mais sutil. Ah, do Trump, né? Do Trump, uhum. Isso. Eles fizeram a versão deles do Make America Great Again. Como é que é? Make the Empire, sei lá o que. Great. Eu não lembro as palavras. Que bosta. Praticamente, só muda, acho que, América pra Empire mesmo. Ah, meu Deus, cara, fazer comentário político numa série... comentar o cenário político atual numa série de Star Trek é tão baixo, cara, é tão sujo, é tão jogar pra torcida, cara. Então, porque assim, ô, Torelli, porque assim, as pessoas, sei lá, talvez... podem ter impressão assim. Ah, mas eles fazem isso desde a década de 60, falavam de Vietnã... Porra, cara, você tem aquele episódio que é o Private Little War, né? Que ele é uma alusão, né? Só que ele é feito de uma maneira metafórica. Os Klingons estão armando um lado, aí o Kirk, em determinado momento, fala... Vamos equalizar isso aí, né? Então, tipo assim, ali é claramente uma alusão ao cenário da época também. Só que olha a maneira como é feito, de forma metafórica, né? Aqui você até pode falar que é metafórico também, porque o Império Terrano não é a América, né? Só que quando você usa a mesma frase quase, eu acho que é muito óbvio, sabe? Não teve sutileza. Tosco demais. Você percebe uma coisa, que quando o Enterprise foi feito, era na época da Primeira Guerra do Iraque, da Segunda Guerra do Iraque, o começo da guerra lá, e os sulibãs tem uma ligação total com os talibãs, cara. Tinha coisa do terrorismo também, também do lance de uma guerra fria, mas também era sutil pra caralho, cara. É que nem, por exemplo, o Arcos Indy, eu já comentei isso em outros podcasts mais velhos, né? O Arcos Indy também é como se fosse o Bush indo atrás, né, do Afeganistão lá e dos iraquianos, né? Uhum. Os Indy é meio que um arco de vingança, e é por isso que é tão criticado. Sim, os Indy são os terroristas de um ataque ao 11 de setembro, mas vamos lembrar... que o Archer vai lá pra atacar e sai fazendo a paz. Sim, sim, sim. E aí foi a virada Star Trek. Porque eles foram lá e eles falaram, peraí, esses caras podem estar sendo enganados por outro. Eles podem não ser os nossos inimigos de verdade. Até agora os Estados Unidos não chegou a não. Os muçulmanos são nossos aliados. Eles ainda estão paranoicos. Então, quer dizer... então, assim, a gente teve isso na franquia algumas vezes, só que mesmo nessas vezes que foram criticadas, né? No final das contas, acaba sendo mais sutil, né? Eu achei mão pesada esse lance do Lorca citando o Trump, né? Não sei se vocês concordam com isso. O Torelli, pelo jeito, concorda também. Né? Uhum. Sei lá. Cara, se você vê no After Track, se você tiver assistido o After Track, tem uma hora que eles falam: mas o que é o universo do espelho pra você? Eu não lembro quem foi falar. O universo do espelho é viver sob o Trump. E aí os caras riem. Isso é muito desonesto, cara. Por mais que o Trump seja um lixo, e o Trump é um lixo, eu tenho certeza disso. Pra mim, qualquer presidente americano é um lixo, cara. Eu tinha horror do Obama também. Mas é muito desonesto comparar uma democracia com a porra do universo espelho, cara. Parece que é forçar a barra, né? Parece que é você... Acho que até, cara, sem sacanagem, acho que se você comparar o universo espelho com a Alemanha nazista, até isso seria sacanagem, porque o universo espelho é ultra exagerado. O neguinho é mal mesmo, gosta de mostrar que é mal, entendeu? Não tem uma aura de lealdade ou como a Alemanha nazista tinha, entendeu? Ninguém quer te esfaquear nas costas, porra. Pode falar, mas assim, é que eu só achei que, na verdade, eles que eram, tipo assim, não, a gente é diferente, a gente é super atual, sabe, gente? A gente tá super na atualidade. Nós vamos colocar aqui tudo que tá rolando no mundo, você entendeu? Só isso, você entendeu? Eu tô sendo super criativo. É que eu achei meio jogado, sabe? Tipo assim, o Lorca usou essa frase, né, que lembra... O Trump e tal, tá, beleza, mas tá mostrando o que exatamente ali, então? É o Lorca, seria o Trump, então a JoJo seria quem? Seria o Barack Obama? E o que eles querem dizer com isso? Qual a mensagem, entendeu? Só faria sentido se esse discurso fosse se o Lorca tivesse ganhado e tivesse falando esse discurso pro Império todo, você entendeu? Não ali pra meia dúzia de pessoas que já seguiam ele. É jogado. Acho que não tem... Quem acertou que o Obama também, vai matar o Trump? Ontem a gente tá pensando assim, como é que eu vou dar uma sacaneada? Eu assistiria esse filme aí, Torelli, ia ser muito louco. O problema é que depois do discurso do Archer e na Mirror Darkly lá fazer o Império Grande de novo, que ele não falou isso, mas ele foi o que ele falou, né, basicamente. Ah, quando ele tá em cima do Chateaupod lá falando pra galera, né? Que é fantástico, parece que ele tá imitando o William Shatner até. Mas, tipo, é muito bom, e você querer refazer aquele momento... dá certo, sabe? Então, cara, eu achei, assim, uma mão bem pesada nessa parte, né? E eu acho que eles não entenderam ainda como é que funciona a coisa da analogia com as paradas do mundo real, sabe? Esses contos de moralidade que Star Trek sempre teve, eles não estão... Até agora não teve muito bem isso daí em Discovery. Na verdade, não teve, né? Você tem essas coisas, assim, meio jogadas, que pra mim... até são meio constrangedoras, assim. Eu não acho que foi bem feito isso daí. O melhor episódio que Discovery fez é o Leaf, que contou a relação de pai e filha da Michael. Sim. Com o Sarek. E acrescentou no lore da decepção do Sarek com o Spock. Aquilo foi o melhor, ali você conseguiu ver Star Trek de verdade. O resto é uma cópia, desculpa, gente. É uma cópia bem barata. Espero que eles barata resolvam. Barata não, meu amigo. Olha os outros melhores, barata. Meu amigo. Como você fala essa porra? É cópia desleixada, preguiçosa. É comprar DVD pirata mais caro que o box original, né? Mas tudo bem. Mas a questão é que, tipo, eles esperam de verdade que eles comecem a consertar. Porque já que o Saru falou, agora acabou, agora a gente é uma tripulação da frota, beleza, é o que eu quero ver daqui pra frente. Por causa que, gente, ok, beleza. O Lorca lá, o esqueci o nome dele, fugiu o nome do... Jason Isaacs. O Jason Isaac lá no After Track, porra, ele falou lá, eu sabia desde o começo, eu interpretava de uma maneira que era pra irritar os fãs mesmo. Os fãs, quando viram, perceberam e eles estavam certos. Que ele falou isso, gente, tem um negócio. E eu acho mais engraçado é os fanboys de Discovery usando esse discurso do Lorca, falando, viu como o Discovery era lindo? Mas peraí, ontem você tava falando que o Lorca era justificado por causa que ele era um capitão moderno. E agora você tá falando, viu, eles tinham motivo pra fazer isso. Cara, se decide. Kid ou o Lorca era um grandissíssimo filho da puta e ele era o verdadeiro vilão da história, ou o Lorca era justificado porque ele tava querendo ganhar uma guerra. Você não pode defender as duas coisas, voltar no tempo e falar, não, eu falei isso antes. Não, mas, você não falou isso, mas não. Mas, Fernando, isso aí que você tá falando é o que tá acontecendo. Atualmente existe uma racha no fandom, assim, inacreditável, né? É uma frase que eu gosto de dizer o seguinte: nada traz mais desunião entre os Trekkers do que uma nova série de Star Trek, né? Só que essa daí, Discovery realmente veio pra chutar o balde nesse sentido, né? E aí você vê essas defesas injustificadas, que daí você, de repente, nesse After Trek aí, tá lá o Jason Isaacs dizendo, ó, fãs que muitos chamam de fundamentalistas, vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Isso pra mim foi pra esfregar na cara, assim, cara, quem tava defendendo, achando que nem você falou, justificando o Lorca, como se ele fosse um capitão da frota, como merecedor de ser um capitão, tava claro que não. Então quem tava defendendo realmente tava viajando, e tá aí o Jason Isaac esfregando na cara de vocês aí, né? Toma, né? Toma essa. Né? Você tá falou pijama ainda, né? Mesmo? Ele tava de pijama no vídeo. Só que esses mesmos que defendiam, agora estão cantando vitória. Os mesmos que defendiam os atos filhas da puta do Lorca estão cantando vitória. Cara, você perdeu a briga, você não consegue perceber? A gente tá falando desde o começo, desde o primeiro episódio, que o Lorca é do Universo Espelho. Acho que eles não estão acompanhando as discussões, só leem os próprios comentários. Todo mundo que acompanha a série tá falando isso. Ou cara, que era a sessão 31, eu comecei a comentar Espelho, né? Isso como piada, cara, depois da primeira vez que vi o Lorca, eu comentei isso como piada. Mas aí depois eu falei que não, cara, ele é do Espelho. Mas é mesmo. Foda também, eu não quero zoar nosso fã, não, mas porra, a galera é foda. Há um tempo atrás eu vi muito nego meter o pau em Enterprise e hoje ele fala morrer de amor também, entendeu? Ô Gil, sabe, o Gil, pra muita gente que não sabe, o Gil, ele é do Bondcast, o podcast James Bond brasileiro aí, o melhor podcast James Bond que tem no Brasil. Afinal, é o único. Isso aí. Não, mas, ó. O melhor podcast sobre James Bond em português da podosfera. Mas, falamos sobre cinema agora também, viu? É, em geral. Mas assim, você vai fazer a sua propaganda final. Só quero dizer o seguinte. Pra mim, Gil, isso é equivalente quando em 2006 o Daniel Craig veio com o primeiro filme dele, né? Que é o novo James Bond lá, Casino Royale, né? Aí, eu acho que é nesse filme que os caras... Que alguém pergunta pra ele, você quer o Martini? Como você quer ele? Aí ele fala, tipo, o que me importa como eu? Que tanto, tipo, tanto faz. Foda-se. Sendo que a tradição do personagem é falar com aquele requinte batido, não mexido. Nossa, quer dizer, o James Bond... Sempre... É bom, viu? Já tomou? Ainda não. É bom pra caralho. Ainda não. Mas olha só, eu quero dizer o seguinte, tipo... O James Bond sempre foi um cara requintado, aquele charme, aquela coisa. Um cara fino, né? Aí, de repente, metem um brucutu sem modos, né? Então, aí, o que acontece? Os fãs de James Bond, que entendem James Bond, falaram, não, cara, isso tá errado, é zoado, é uma violação. E é uma coisa que eu, sem ser fã, falava também. Mas eu lembro de uma galerinha que ficava defendendo essa merda, sabe? E aí você vê hoje em dia nos filmes do James Bond, você tem o último filme que é um retorno ao que importa no James Bond. Aí você pensa, bom, os caras sabem que aquilo foi um desvio, entendeu? Foi pra chocar, aquilo lá foi só pra causar, entendeu? Discovery pra mim, é mais ou, tá fazendo mais ou menos isso, entendeu? Quis causar, e aí ao invés do fã perceber, não, peraí, isso aí tá querendo causar, isso aí não é Star Trek. Não, aí nego quer defender, muitos fãs querem defender a qualquer custo só porque quer defender a marca, né? Então é disso que a gente tá falando aqui, não é verdade? Mas, Domiro, você tem que entender uma coisa também, que assim, eu vou aproveitar esse gancho do 007, que aquele filme foi feito como uma trilogia, você entendeu? Então, assim, a hora que a trilogia acabou no Skyfall, cara, tudo faz um contexto, assim, entendeu? Tudo faz sentido, assim, entendeu? Então eu espero que quando a gente assista o último episódio... tudo faça um contexto, entendeu? Tudo se resolva, entendeu? Porque exatamente, quando acabou Cassino Royale, foi o próximo filme, a gente viu o nascimento de um 007, né? A gente lapidou um diamante, você entendeu? Eu espero que aconteça isso. Sim, sim. Esse não foi o último episódio da temporada, não? Vai ter mais episódio ainda? Tem mais dois, Torelli. Sério? Cara, eu achei que era assim, 13. Eu espero que não seja isso, tá? Eu espero que não seja isso, de verdade. Mas eu tô com meio preocupado no final, no último episódio, os caras, tipo, já que voltou, foi pra frente, pode ir pra trás, né? Me voltar no tempo, zerar tudo, destruir o motor de esporte. Vamos deixar isso pro final, vamos deixar as teorias pra ver. Mas eu quero comentar, cara, porque eu pensei, essa coisa que você falou do Cassino Royale, cara, é uma coisa que eu pensei outro dia. Que eu sou um dos caras que ficou bravo com o Cassino Royale, porque eu gosto pra caralho de James Bond, né? E eu fiquei muito bravo com Cassino Royale, porque o Cassino Royale me foi vendido como um prequel antes da era Sean Connery. E eu assisti aquilo e falava, não tá legal, não tem como encaixar direito, direitinho. Não o Cassino Royale, depois Spectre acho que até dá pra... Mas na verdade era um reboot, só que me foi vendido como um prequel quando era um reboot. Discovery é isso, me venderam um prequel que é um reboot. Isso que eu fico bravo, porque se você chegar pra mim e falar, ó, rebootamos e vamos fazer de novo, legal, tô aqui com vocês. Mentir pra mim, eu fico bravo. Sim, esse é o tipo de coisa, Fernando, que a gente já vem discutindo em vários podcasts, e eu quis trazer esse lance do James Bond porque se encaixa, de certa forma, né? Nessa uhum. jogada de marketing, né? Gil, você concorda com isso? De certa forma, não sei. Não, eu concordo. O lance de vender errado é complicado, mas não é só o vender errado, é você... Por exemplo, eu gosto do Cassino Royale, mas eu costumo falar que eu aprendi a gostar mais, porque no começo foi difícil. Eu não tô falando que, pô, daqui a pouco a gente vai estar morrendo de amor por Discovery, não é isso. Mas até hoje tem coisas que me incomodam nesse reboot da franquia do 007, assim como tem coisas que me incomodam no Discovery. Exatamente o que o Fernando falou, pô, você vende um prequel e você não é um prequel. Você não tem um prequel, você não tem nada ali de prequel. Você é diferente, você não respeita nada. É igual você ver... Eu vou além, eu amo Enterprise, tá? Adoro Enterprise. Você vai pra Enterprise e tem um episódio com Borg, entendeu? Você tá vendo o Discovery, você tá vendo, cara, isso não se encaixa em nenhum lugar. Não, eles venderam errado pra mim. Mas a mesma coisa quando você pega o Cassino Royale, entendeu? O importante pra mim, brother, é a Discovery no futuro, por mais que eu não goste da série, ela encaixar no canon, entendeu? Ela não cagar muita coisa, ela eventualmente trazer alguma coisa de lore, tipo sei lá, os prequels de Star Wars. Todo mundo odeia aquilo, mas no fim das contas acabou fazendo parte do canon, né? A gente toma aquilo como verdade pra história. Sim, aquilo é um prequel. Aquilo é um prequel, não é um reboot. Não, sim, não. Não, exato, mas não é isso que eu tô falando. É porque você falou desse lance da Discovery ser golpe, né? Eu concordo com isso. Boa. Então, mas ô Fernando, olha só, os filmes de Star Wars ou do James Bond, você vê ainda os elementos principais ali, entendeu? No caso do Discovery, a gente, assim, eu sei que muita gente tá gostando pra caramba, mas tem uns elementos que estão faltando ali, entendeu? Então, mas a gente só vai... E a parte de história, sabe? Quando a poeira sentar, eu não tô dizendo nem quando a série acabar, mas daqui a umas 3 temporadas que seja, eu só quero pelo menos estar ok, assim, tipo, a série é meia boca, mas o que foi feito ali não vai foder com o cânone principal, entendeu? Eu tenho uma dúvida. A primeira diretriz não vale para universos paralelos porque eles fuderam com o universo dos caras. Se a gente não pode mexer na evolução de outros lugares, por que eu posso foder com o Império dos Caras? Então, mas, ó, Fernando, vai, eu cheguei a falar vai. Brevemente aqui... sobre isso, assim, no, acho que uns 2 podcasts atrás, eu sugeri que talvez, vamos supor, que exista uma primeira diretriz interdimensional. Porque a gente sabe que no decorrer da franquia Star Trek, os caras apareceram com o conceito, por exemplo, da primeira diretriz temporal. De tanto que começaram a mexer com viagem no tempo, uma hora os roteiristas vieram com algo lógico. Faz sentido, né? Você já tem a primeira diretriz, né? Do jeito que a gente conhece, por que não uma temporal? Faz sentido. Agora que os caras estão abusando de fazer episódio no espelho, mais do que... Né? A Deep Space Nine em 7 anos teve 5. A Discovery na primeira temporada já tem 4. Né? Então, assim... deveriam... Dá pra resgatar o Lorca do universo Prime em algum momento. Tá? Então, mas a questão é a seguinte, provavelmente, o lógico seria, em breve, começarem a falar sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, como é um prequel, né, tudo indica, aí estão dizendo que é, e aí? Por que que não vai... Se eles inventarem a tal da primeira diretriz interdimensional, como é que não existe depois? Então, é aquele problema de você ter prequels e começar a mexer em coisas que não deveria estar mexendo, talvez, né? É complicado isso. Então, mas isso que vocês falaram do 007, que vocês tudo tocaram, eu concordo com o Torelli. Eu acho que a gente só vai ter essa resposta talvez numa terceira temporada, entendeu? Que aí ou vai ser o reboot mesmo, ou na terceira temporada tudo se encaixa, entendeu? Mas assim, vai valer, é aí que vai depender, você entendeu? Aí, cara, a gente só vai ter essa resposta daqui a 3 anos. Esse lance que o Valdomiro falou sobre prequel é interessante, cara. É que nem você inventar uma mentira. Quer dizer, você mentir, entendeu? Você tem que ficar toda hora lembrando a mentira que você contou e preenchendo as lacunas e contando direito a história. Se você estivesse contando a verdade, cara, você não precisa se preocupar com isso. E toda prequel é uma mentira, se você parar pra pensar. Porque não foi pensado, tudo aquilo que acontece na prequel não foi necessariamente pensado pelo cara que criou a série original. Na verdade, né, ô Torelli, a gente pode estender pra dizer que todo retcon já é uma mentira, né? Só que sim, o retcon então, ainda é uma coisa... Então você anda pra frente, cara, porque você inventa coisa nova. É complicado, você basear uma série inteira... Pensa no Discovery. Sabe o que eu penso, cara? Eu penso assim, Enterprise, eu vejo ela como um experimento. Tipo assim, você fez a prequel de Star Trek, ótimo, já foi feito, beleza, não vamos fazer mais, ok? Porque tem problemas, foi legal, eu adoro Enterprise, mas foi legal, mas tem problemas, não vamos fazer mais. Já matou a vontade, não matou a vontade? Beleza, deixa lá, vamos voltar a fazer coisa pra frente? Aí não, 12 anos depois, o que você vai fazer com uma nova série de Star Trek? Outro prequel, só que dessa vez, próximo da primeira série, quer dizer... Você tá pedindo pra dar merda, vou falar a verdade. Tá pedindo. Sim, mas o que ou salva você não tá ligando, tudo, ou você não tá se importando. É 100 anos antes, né? Você entendeu? Sim, salva a Enterprise é os 100 anos antes. O que mata a Discovery, no meu ver, é a porra dos 10 anos, entendeu? Cara, pensa comigo, todo mundo. Se essa porra tivesse sido contada na Guerra Romulana, que tipo assim, o design da nave são aqueles por causa da Guerra Romulana, cara, você teria mais tempo, até justificaria toda essa porra de design, entendeu? Mas sabe o que eu falo também? Assim, vai. Você. Todo o enredo principal da Discovery, vai, tem um capitão do universo espelho, sabe? Tem um infiltrado. É legal, cara. Se você for avaliar friamente, é interessante. Eu achei muito bacana a ideia de você fazer um cara do universo espelho perdido por aqui, tentando voltar de alguma forma. Isso foi legal. Só não foi bem contado, assim, de forma completa. Precisava do motor de esporos? Não precisava. Então, mas assim, aí o final também foi meio bosta. Mas assim, a Michael no final e vira pro Lark e fala: se você tivesse falado com a gente teria te ajudado. Quem não garante que ele não conversou? Outra coisa que eu lembrei, ó, Thiago, por exemplo, no primeiro episódio lá do aquele. Foi o primeiro, né? Do Jonathan Frakes lá, o primeiro do Mirror, né? O primeiro do Mirror. É. Meu, eles não ficam. A missão principal ali não era ir atrás das informações lá da Defiant? Pra onde foi esse plot? Pra aprender como é que voltava. Mas aquilo ali era uma mentira do Lorca absurda. Quando a Michael descobre que o Lorca é do espelho, eles se tocam que era tudo mentira. Não, mas então. Mas do ponto de vista. O plot vai pro. Do ponto de vista do plot. Pra onde foi esse plot? Isso aí sumiu no meio da história. Eu acho que assim, eu também fiquei pensando nisso, eles simplesmente esqueceram da Defiant, tipo, eles deixaram Não, eu sei por quê. Mas deixa eu falar. Isso porque eu acho que pelo menos teria uma explicação quando a Michael conversa com a Giorgio e ela fala que a Defiant chegou lá, mas que eles não sabem como, e que a tripulação toda da Defiant ficou louca. E que, inclusive, ela não sabia como que o pessoal da Discovery não tava louco, porque era o que acontecia. Então, eu acho que, assim, essa parte da Defiant, apesar de eu não ter gostado do fato deles terem completamente ignorado isso, pelo menos dá pra explicar desse jeito, entendeu? Dá pra explicar que a Michael viu que não seria possível, porque eles não têm informação suficiente e eles ficariam loucos, provavelmente. Não, eles ficaram mesmo, né? Tanto é que o lance lá do Tolian Web, né? Eles estão fazendo a situação. Sim, ficaram. Eles ficaram. Mas ela largou esse plot, porque nessa mesma cena, quando ela largou o plot, quando a Imperadora colocou uma faca no pescoço dela e falou assim: você me traiu. Ela não tinha essa informação. Quando ela descobriu que ela tinha traído a Imperadora e a Imperadora ia matar ela, ela arrumou uma outra saída. Falar contar a verdade pra Imperadora, entendeu? Ô, Valdo, fala de novo, Fernando. Tá ouvindo agora? Tô. É impressão minha ou o Thiago explicou alguma coisa pra Ana? Ih, cara, então quer dizer... Eu tenho que colocar a vinheta aí. Superman explaining! Essa é uma piada interna, a galera não vai entender, né, cara? Não, ó, eu vou deixar bem claro, eu não expliquei nada pra ela, eu contei o meu ponto de vista. Ela contou pra ela. Se ninguém vier escrever isso, eu vou mandar tomar no cu. Nem todo mundo sabe que nos fins de semana o Thiago se veste de super-homem em eventos diversos aí pela cidade de São Paulo, né? Então, está explicando as coisas isso. Para garotas indefesas. Eu fiz a minha parte, pelo menos eu fiquei aqui esperando ele me explicar. Fiz a minha parte. Não, ficou só quietinho. Eu contei meu ponto de vista porque eu acho do plano. Só isso, você contou o seu ponto mesmo. Muito bom. Mas ó, galera, eu acho que a gente já pode partir para considerações finais, a não ser que vocês queiram entrar em mais alguma coisa aí. Vamos dar um chute no aftermath da parada. Ah, sim! Se o Thiago quiser vir com suas previsões aí, diário do Capitão Oráculo aí, ó. Não, deixa o pessoal falar que depois eu concluo, porque ele vai se fuder, Valdemir, porque eu acertei, tá? Jojo tá aí de volta, seu puto. Pô, mas isso aí, quem que não falou disso? Porra. Aí não dá, né, porra? Aí tá... Eu vou falar que eu fiquei muito decepcionada. Porque no último episódio de Antes do Hiato, que teve ano passado, quando eles foram pro Universo do Espelho, que não era o Universo do Espelho na série ainda, porque eles não tinham falado, mas a gente já sabia que era, eu falei, bom, quem sabe, né, cara? Quem sabe agora vai. Agora com eles indo pro episódio do Espelho, quando eles voltarem vai ser tudo diferente, entendeu? Eles vão conseguir arranjar o Kenan todinho. Tipo, vai ficar lindo, maravilhoso. É uma criança. Aí mesmo. Vai lá e... Tadinho. Ah, eu sou muito inexperiente, eu preciso deu dó. Ver que a vida é feita de decepções. Mas. Quer então... que o Thiago te explique alguma coisa de novo? Não vai rolar um não. Superman explaining aí, não? Me explica, por que as pessoas fazem isso com a gente? Só nos decepcionam. Por que esses roteiristas fazem isso, rolou, cara? Rolou um hashtag chateado aí, né? Agora. Na verdade, Ana, eu vou explicar dessa vez. É por causa que eles são criativos. Ainda bem que você adora, né, a criatividade, de certo. Eu adoro criatividade. Eu acho que criatividade na franquia dos outros é fácil. Criar do zero a sua própria franquia ou de repente, criar na franquia da sua mãe, de repente, também, né? É, assim, porque, sabe... Criar na franquia, eu tenho que pegar uma coisa que já existe e mostrar a minha criatividade, né? Porque vai ser criativo na franquia da sua mãe, filho da puta, né? Da senhora, de vossa mãe. Não, deixa eu falar a minha previsão pro futuro antes da do Thiago. Não vale você falar, seu puto, porque eu não sei. Não, não. Não vai a merda que isso eu não sei. Mas, a minha opinião, e pelo que eu vi no Aftertrack, tá? A gente vai ver a Michael querendo, tipo, domesticar Jojo do Imperatriz pra virar uma pessoa boa no universo da Terra. Puta, e se eles fizerem isso, pariu. Eu vou ficar muito bravo. Cara, que bote. Ela vai pegar Jojo mordendo o braço do Saru, né? Para, não pode. Então, amiguinho... Ó, isso que você tá falando, eu já tô vendo correspondência em coisas tematicamente equivalentes em Star Trek, certo? Todo mundo lembrou do que foi a 7 de 9 em Voyager. Só que olha a diferença, né? É um Borg, tal, você tá trazendo pra dentro. Também é uma questão de domesticar. Também é uma questão de lobo entre cordeiros, né? Eu lembro do Brennan Braga explicando em DVD como se fosse você tentar domesticar um lobo, tal, arredio, não sei o quê. Cara, se eles partirem pra esse tema usando o Jojo Mirror, eu não consigo ver isso como uma coisa boa. Eu já tô prevendo que vai ser cagado. Mas enfim, né? Eu não sou... O oráculo pra saber do futuro. Uma história de um cara tentando domesticar Adolf Hitler, cara. É uma coisa. Não, o Hitler vai ficar bonzinho agora, cara. Mas, cara, você tentar, por causa que no eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, no training lá que eles fazem, os episódios próximos pra assistir, eles colocaram o Space Siege, né? Que é o do Khan. E botaram aquele episódio... Que o Vedek Berel do Universo do Espelho vem pro universo normal. Resurrection. E a Kira que é domesticada. Resurrection, uma merda, né? Ele lá merda. De Deep. Não, é uma bosta o episódio. Mas a questão é que, se eles estão dando essa dica, é que eles vão fazer isso. Vamos deixar claro, não dá pra você domesticar uma pessoa normal do Universo do Espelho. Ela era uma imperatriz. Ela foi criada no luxo, no caralho A4. Até porque... Tipo, milhares para de escravos me obedecendo. Uma frase que eu nunca esqueço. É tipo você chegar pro Justin Bieber agora e falar, agora você vai aprender a vida sem dinheiro. Você me fez lembrar de uma frase clássica do episódio mais clássico de Mirror, que é Mirror Mirror, né? Lembra quando o Spock fala pro Kirk no final, lá na conclusão? Era mais fácil pros senhores como seres civilizados se comportarem como bárbaros do que para eles como bárbaros se comportarem como pessoas civilizadas, né? Então, eu acho que a dica já tá... E o Lorca enganou todo mundo, né? O Lorca não conseguia perfeitamente, vai, Toré. Ele não era aquela coisa fantástica, tanto que a gente percebeu. Mas, cara, não, a gente percebeu, mas a porra da frota inteira caiu na do cara. É, porque sempre que o almirante achava alguma coisa estranha, ia lá, né? Não, isso aí, ele conseguiu ser aquele nível, talvez, tão idiota quanto. Não sei se é o mesmo nível de idiotice, né, do Star Wars lá, né, de ninguém perceber que o Sidious lá era o Palpatine, tipo, não, nesse tá nível de... Cara, isso é pior do que o Faker do He-Man. Você lembra do Faker do He-Man, que era o clone, que era o robô que imitava o He-Man? Ele era azul, e ninguém percebia, porra. Então, estamos vendo aí da onde Discovery tá tirando suas influências, né, fontes ótimas, né. Era azul, pelo menos. E falando em He-Man, a espada da Imperatriz lá é igualzinha, bem parecida com a espada do He-Man, né? Não? Pelo menos a espada do He-Man era para raio, o dela não, ela matou pelo menos alguém com aquela espada, né? Que bom. Olha, eu queria ver a espada do Tigre do Dagrão na mão dela, bem parecidinha, sabe? Destino grossa, Verde, né? Que era o nome da espada, né? Destino Verde. Mas, ó, galera, coisa assim. Chega desse episódio, vamos partir. Vamos lá. O Thiago quer prever o futuro, porra. Porra, o Thiago, vai logo aí, ó. Os caras estão metendo na sua frente, as previsões já aconteceram já, cara. Vamos lá. Não, é que cortou aqui, meu. Eu fiquei fora de área aqui uns 2 minutos, vocês nem perceberam, seus putos. Mas vamos lá. Nem fez falta essa porra. Não, mas o que eu queria falar, por exemplo, quando o Stamets tá. Quando a Discovery viaja de um ponto a outro, ela viaja, tipo, instantaneamente. Então o tempo pode, pra eles perceberem que percorreu naturalmente. O Stamets ficou muito tempo dentro do, digamos que, do Sporus, viajando pelo contínuo lá. E quando ele saiu do outro lado, já passaram-se 9 meses. Talvez a diferença de tempo esteja aí dentro, você entendeu? Talvez, como ele demorou muito, ele chegou 9 meses depois lá, porque o tempo corre diferente. Quando ele chegou no universo normal, a guerra estava sendo ganha pelo Império Klingon. Tipo, isso não tem como encaixar no canon, você entendeu? Tem duas maneiras dele encaixar isso no canon. Ou eles dão uma de Rick e Morty, vão pra outra realidade. Boa, ia ser legal, cara. Eu ia adorar. Que a Federação ganhou. Aí podia chamar o Christopher Lloyd pra fazer o Rick. Cara, imagina se chamassem o Christopher Lloyd pra fazer o Rick, cara. Ia ser foda, né? Ia ser animal. Ou tem uma opção, Valdomiro, tem uma opção. Todo mundo que está dentro da nave da Discovery é a mesma tripulação da X1. E todo mundo que está na Discovery hoje é a mesma tripulação da X1. Incluindo os dois Klingons que tá lá dentro da cadeia. Você entendeu? O Sauru, a Jojo do Universo Espelho, você entendeu? Pra resolver tudo isso, eu acho que como os esporos vão pra frente no futuro, os esporos vão pra trás também. E eles vão fazer isso. Cara, os esporos fazem. Os esporos fazem qualquer coisa. Fazem mágica. Se o esporo faz mágica, então eu acho que vai fazer isso. Porque se eles voltarem no tempo e conseguir manipular aquela cena, aquela última situação, aproveitando as mesmas pessoas, fazendo. Sabe o Hello Vulcano? A Michael foi impedida de dar o Hello Vulcano. Se a Michael consegue dar o Hello Vulcano e os farol não é aceso, não acontece a guerra. Ela não é abotinada. Aí você vai falar, isso foi criativo? Não, Guerra Shinds acabou dessa maneira. Porque lembra, a última episódio da Guerra Shinds fala assim, foi rebutada, acertada e nada disso aconteceu. Então eu tô achando que a série vai terminar com esses próximos 2 episódios dessa maneira. Eu tô achando que eles vão concentrar isso, tipo, nada aconteceu. Eu acho, assim, é uma previsão minha. Eu acho que a Almirante ainda... Sabe a Almirante lá, que o Lorca deu um sapeca nela? Eu ainda acho que a Almirante vai aparecer, porque, tipo assim, ela o Sauru não é o capitão. O Sauru não é o capitão da Discovery, você entendeu? Ninguém é o capitão da Discovery. Então eu acho que a Almirante vai tomar o lugar dele. Ela vai aparecer, sim. Ela aparece na foto do aplicativo que eu tenho, que mostra o próximo episódio. Ela vai aparecer. Ô, Ana, você tá gastando dados aí do seu celular pra Discovery. Pra ver o próximo vídeo. Não, pode esquecer, tem um plot do Tyler ainda. Não, gente, deixa eu me explicar antes. É um aplicativo de séries, no geral, mostra todas as séries. Ah, tá. Eu acompanho as séries que eu vejo por esse aplicativo. Mas, gente, eu vi o After Track e a cena é a Almirante. Ela entra na ponte, ela assume o comando da Discovery, falando com uns programas lá. Como Almirante, ela fala 3 palavras e o computador só obedece ela. E o Sauru perde o comando da nave. Ah, e tem uma outra coisa. E tem uma outra coisa, putz, eu nem tinha visto, vou ver isso agora. E tem uma coisa, o Lorca, como os esporos ressuscitou Stamets, quando ela jogou o Lorca lá embaixo, na minha visão, o Lorca não morreu. Na minha visão, o Lorca foi pro mesmo ponto onde o Stamets estava, perdido dentro dos esporos. Eu concordo com isso aí. Eu não acho. Eu não acho. Desintegrado. Ele não foi desintegrado. Eu acho que ele foi pra, digamos que, pra dimensão dos esporos. Porque, na boa, o Fernando falou uma coisa aí, que foi lá que o Stamets vai ter um confronto ainda com o Lorca. Eu achava que não ia terminar nesse episódio do Universo Espelho, porque no episódio do After Track com o Jonathan Frakes, o Anthony Rapp falou que ele ia confrontar o Lorca sobre tudo que ele fez. E como então, o Lorca morreu, ainda tem essa cena pela frente. Então eu acho que eles vão numa como o Stamets viaja pelos esporos, eu tô achando que uma da viagem dos esporos, o Stamets vai trombar com o Lorca. E outra coisa, vocês repararam aquele esporozinho que entrou no ombro da Tilly? É um esporo verde, né? Ele até tem a cor diferente. O que que significa aquilo? Ou seja, eu já pensei assim, já fiquei triste porque eu pensei, vai ter mais cenas com a Tilly. Aí por isso eu já fiquei... Não, sabe, e ela vai ser importante. E ela vai ser importante nessa cena. Então eu já fiquei. É o Lorca assumindo o corpo da Tilly. É o Lorca. Olha, pode ser o Lorca mesmo isso aí, hein? Nossa. Caso de possessão, então. Vai rolar um caso de possessão ali. O Lorca vai assumir o corpo da Tilly. Que legal. Cara, precisa ser moderno, né? Já copiará tardes, né? Precisa ser moderno alguma coisa, né? Nossa, cara. Credo. A gente tá falando de tudo, menos dos Klingons, né, cara? Que insignificante que é o Tyler lá, hein? Nossa, então! Plot dele, cara. Pelo dar um rolê no universo espelho. Porque tem que ser o plot dele agora pra desfazer nos dois episódios finais agora, entendeu? Mas... É que tá parado lá, né? A Almirante vai pra nave, ela é amiguinha da Laurel, então sei lá, né? Eu acho que eles nem vão tocar mais nisso, porque a gente sabe que isso foi um erro desde o início, foi tosqueira desde o início, não teve nenhum mistério. Tô achando que eles vão dar uma abafa, sabe, abafa o caso? Vamos abafar, vamos ver que isso não aconteceu. Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante? Porque a gente vê no After Track, né? O Saru tá no comando, a almirante chega, dá três palavras e o computador obedece ela porque é um almirante. Cara, já pensou se os almirantes da série clássica soubessem que dava pra tirar o Kirk da Enterprise só fazendo isso? Tipo, o Commodore Decker. O Kirk manda ele pra fora, ele não chega pro computador da Enterprise e fala: eu sou um Commodore, babababababá, e para de obedecer o Spock, sabe? O computador. Não tinha isso. Pessoal, podemos então partir para considerações finais? Vamos nessa? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. Não, né? Tá bom. Não. Então, Ana, vamos lá, você começa. Diz aí, como que você conclui aí sobre o episódio de hoje? Ah, eu concluo que eu acho... agora vocês me lembraram, o episódio foi divertido, assim, foi bom de assistir, prendeu mais minha atenção, porque não teve o Vok, eu lembrei disso depois. Mas foi um episódio legal e tal, só mesmo essa começou a estragar pra mim o episódio nesse final, quando o Stamets segue o poder do amor e segue a música pra poder achar o caminho de casa, e segue a música errada. Eu quero frisar mais um pouco. É o amor, deixa com a minha cabeça e me deixa assim. Será que era essa música que ele tava seguindo? Vai que, né? Alguém, por favor, alguém que mexe com a edição, tira aquela música lá da ópera, sei lá, e coloca É o Amor. Eu quero ver essa versão editada desse episódio com É o Amor, ao invés de... Eu acho que vai até melhorar o episódio. É, igual fizeram com o Solzinho, né? Os ouvintes já fizeram, então, por favor, façam isso agora. Ah, sim, deixa eu dar um nome aqui. Foi o ouvinte Avelino Pereira, ele acabou fazendo lá a montagem do Sol do Universo do Espelho. Que, Sol de Cavanhaque. Que é o Sol do Teletubbies de Cavanhaque, né? Que a gente determinou que aquele é o Sol do Universo do Espelho. Então, isso pra mim, inclusive, já é canon. Isso pra mim, inclusive, já é canônico, tá? Então só quero deixar claro aí. Então... Não é canônico agora. Já era. Bom, e aí, Ana, mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. O episódio é essa parte que começou aí com o poder do amor, que estragou tudo pra mim. E também a parte do Lorca, que era um ótimo personagem, ter tipo aquele... ter jogado o plano dele todo por água abaixo por causa que ele é apaixonado pela Michael. Enfim, o meu problema com os episódios é o poder do amor vencendo, entendeu? O meu problema é o amor. Gostei. Odeio. Bom, você sabe que A cena favorita de Star Trek da Ana é quando o Kirk deixa a Dietz Killer morrer, né? Que é o amor que se foda. Não, cara. É verdade, eu adoro essa cena. É verdade. Ah, não, gente. Sabe por quê? É porque eu acho, sabe? Cara, fala sério. Vamos falar sério. Na vida real, você tá aí cheio de problemas, a gente tá cheio de problemas, cheio de, sei lá, conta pra pagar, entendeu? Um monte de coisa acontecendo. E aí você, tipo, escuta a música que você e o amor da sua vida gostam e aí tudo fica bem? Suas contas se pagam normalmente? Ué, nunca não, aconteceu, cara, com você isso? Você tá de sacanagem que nunca aconteceu com você. Ah, que isso, cara. Peraí, se acontece, eu tô escutando a rádio errada. Pô, eu no máximo escuto Boate Azul e continuo sozinho. Boate Azul. Cara. Quem que fala? Bom, falta todo mundo, né? Agora é só a Ana que falou, é isso, né? De conclusão, de consideração. Só eu falando. Sim, só eu reclamando, tá, do poder do amor, só eu mesmo. Certo, quem quiser continuar nessa vibe de amor aí, vou chamar aí o. Deixa eu ver, o Thiago. E aí, Thiago, você que se veste de super-homem, você deve acreditar no amor, não é possível? Vamos lá, e aí? Considerações finais. Alô? Ele não tem consideração. É, vê que ele caiu de novo, a gente não percebeu. Nossa, acho que ele caiu aqui na ligação, cara. Sei lá. Bom, então eu espero ele voltar. Vai lá, Fernando, você. Eu ou o Torelli? Não, você. O Torelli eu chamo de Torelli. Porra, não aprendeu ainda? 20 anos de curso? Eu já aprendi, cara. Don't you understand? Eu escuto meu nome, eu acho que o cara cheia aqui bêbado, não lembra de nada. É, foda. É, me deixa em paz, é minha vida. Você não é minha mãe. Vai dar conselho. Que ao invés de. Vai mexer com a franquia também. Vai dar conselho sobre a vida da sua mãe. Vai lá. Olha, galera, vamos lá. Eu gostei do episódio. Minha grande decepção com o episódio é que ele não foi mais bem trabalhado ao longo de 2 episódios. Eu acho que tem muita coisa nesse universo espelho que podia ter sido reduzida para você dar uma revolução legal pro Lorca, com uma batalha de naves legais, com mais extras, com mais tropas, com mais coisa do que o famoso plot de a Michael e a Jojo sozinhas vencem todo mundo, que eu já vi isso no Binary Stars, tá? Eu não precisava ver de novo. E assim, apesar de eu achar que a Jojo, a Michelle Yeoh, lutando foi fodástica, e eu concordo com todo mundo que viu esse episódio e falou, nossa, o episódio foi foda, concordo que foi, mas a gente tem que analisar como um todo a série. Eu estou vendo um plano do Lorca aí, tô vendo já há 11 episódios um plano do Lorca pra fazer uma revolução, e no final a revolução não foi tudo aquilo. E isso que foi irritante pra mim, por causa que eu gostava do Lorca como um vilão. E pra mim ele é o grande vilão da série, do universo Prime. Com uma tempestade iônica enquanto ativava o transportador, de acordo com o Spock, isso tem que acontecer com outro transportador sendo ativado ao mesmo tempo. Logo, o Lorca do universo Prime, eu quero vê-lo. Certo. Voltei. Opa, e aí, Thiago? Então já manda aí, cara. Suas considerações. Não, já vou mandar. Você fica falando esse negócio de amor aí, cara. Fica tanta boca até caiu meu computador aqui, mano. Para com esse negócio de amor, mano. Amor não funciona pra porra nenhuma. Toma no cu. Se amor fosse amor, o Discovery tava bonito, mas não, oito melhor, salvou pra tudo, tem dinheiro nessa porra. Cara, eu não, assim, as minhas conclusões é a mesma, eu me senti enganado, sabe? Acho que desde o início a gente pegar o que eles falaram que iam ser essa série, mesmo nessa conclusão, nesse final, eu ainda acho que esses 2 últimos episódios são pra revoltar muita coisa de que eles mesmos fizeram. O meu melhor episódio ainda continua sendo o episódio lá do pai e a filha, que eu esqueci o nome do episódio, que o Fernando falou aqui hoje. Ah, Lissi. Pra mim, esse ainda continua sendo o melhor episódio. Isso, esse continua sendo o melhor episódio, o único episódio que acrescenta alguma coisa realmente ao cano. Cara, eu tô esperançoso, na verdade, pra ver logo esses 2 últimos episódios pra acabar. E acho que é uma coisa que eu vou fazer antes de assistir o último, vai ser assistir, tipo, tudo, do início ao fim, sabe? Esperando ver alguma sequência inteligente, sabe? Se eu ver tudo de uma vez só até o final. É, bom, eu tenho a impressão que se você for ver na sequência esses 3 episódios, vai piorar. Melhor não fazer isso. Não sei, cara. Né? Uma coisa que eu esqueci de comentar no Diário do Capitão, a gente nem comentou aqui também, que o episódio anterior tivemos uma intro gigantesca, né? Tipo, a maior intro. E nesse episódio não teve intro, fomos direto pro episódio. É, esse episódio aqui, na verdade, não teve o teaser, né? E eu acho, bom, eu não vou me lembrar, eu tenho a impressão que é a primeira vez, eu não lembro se já... Segunda, no episódio em Coldly Farpoint, o primeiro episódio da nova geração não teve intro. Ah, verdade. Não, porque já dá pra falar que não foi criativo. MCRT, verdade, todos os... Tá, então vou passar, deixa eu ver, pro Torelli. Vamos lá, Torelli, o que você achou? Aliás, né, o que você achou, né? Depois dessa conversa, concluindo ao final, mudou alguma coisa? O que você pensa? Cara, eu não achei nada, cara. Eu só fiquei pensando quem que vai tomar conta do universo espelho agora com o Lorca morto e a Giorgio desse lado. Pois é, sei lá, cara. É esquisito. Sei lá, cara. Eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente, cara. Sei lá, tô de saco mais com essa série, não, sinceramente. Esse arco aí do universo espelho me deixa cansado, cara. Eu comecei empolgado, gostando, no filme eu fiquei irritado, cara. Inclusive, eu achava que essa porra aí era o último episódio. Mas cara, que tem mais dois ainda. O universo espelho, cara, é uma coisa. Os caras da Deep Space Nine lá, o Ira Bear, os caras foram. Sabe, eles foram inteligentes. Eles pensaram, meu, isso é uma brincadeira pra você fazer uma vez por temporada e olhe lá. Entendeu? É que nem você tem os episódios Vamos Torturar o O'Brien, você tinha uma vez por temporada. Sim, ali. Pensar que vai continuar também, cara, porque levaram a mulher junto, porra, vai continuar tendo espelho, cara, vai continuar, se bobear eles até voltam lá, porra. É como assim, eles pegaram uma piada, tipo assim, eles pegaram uma paradinha legal, uma piada e começaram a repetir muito, sabe, é quando vai perdendo a graça, lembra? Lembra daquele episódio dos Simpsons que o Bart, ele fala, eu não fiz isso, aí todo mundo começa a rir, aí ele vira uma celebridade e chega uma hora que envelheceu e aí perdeu totalmente, me pareceu que nesse quarto episódio chegou nessa estafa, entendeu? Tá bom, galera, vamos brincar outra hora de espelho, chega, vamos voltar pro normal, sabe? Parece que é isso, assim, ficou essa sensação, sim, né, cara? Cansativo. Não dá pra misturar muito as coisas, cara. E agora, seja lá qual for o universo da Discovery, ele tá completamente ligado ao universo espelho, né? É uma mácula agora. Eu acho que a ISS Discovery está por lá. E já sabemos como é que a JoJo volta. Ela e a Capitã Kiri lá vão dar um jeito de voltar, né? Bom, a Kiri vira a Imperatriz, né? Imperadora. Imperatudo. vamos lá, Gil. Você agora aí. Considerações finais. Bom, eu vou falar quase a mesma coisa que eu falei no início, tá? Eu tava gostando muito do episódio. É, eu tô curtindo essa parte do universo espelho. Assim, eu, de novo, tá? Eu tô ignorando o Star Trek. Tô só no Discovery. Você tá que nem os produtores de Discovery. Você tá ignorando Star Trek? Seria isso? É, isso aí. Eu tô só no Discovery. É, eu curto... Pô, o Lorca era meu personagem preferido e tava sendo até ele tomar espadada nas costas, né? Ah, vamos ver como é que vai ser. O que estraga pra mim no episódio ainda é a Super Burner resolvendo tudo e fazendo merda, né? Porque que porra que ela tinha que levar a JoJo pro... Cara, tem coisa melhor que você resolver tudo fazendo merda, né? Ia ser legal se fosse uma... Porra, cara, se fosse uma comédia... Resolver a tudo Burner tem um toque de merda. Assim, cara, se fosse uma comédia, ia ser legal. Se Discovery fosse uma paródia mesmo, entendeu? Ia ser legal, porque ela seria um personagem que só faz merda, mas resolve de alguma forma, né? Ia ser legal, né? Cara, desde o primeiro episódio, pode ver, ela sempre faz alguma merda. Ela não consegue se conter. É, a mão de fazer cagada treme, né? Não consegue. É, cara, treme. Ela precisa fazer merda, não adianta. E é isso que me atrapalha, entendeu? Porque ela tem dois episódios que com certeza vai ter a parte Klingon e com certeza vai ter mais alguma merda dela antes de acabar a primeira temporada, entendeu? E, bom, minhas considerações finais são essas. Eu dedico ela inteira a Michael Burnham. Parabéns por fazer merda, minha filha. Não, parabéns por fazer merda e se dar bem na vida, né? Isso que é legal, né? É verdade. Muito bom. Mas, ó, então tá faltando eu só aí, né? É, então, assim, cara, eu fiquei com a impressão, assim, que foram 4 episódios, né? Espelho em Discovery. Cara, se eles fizessem, ao invés de 4, 2 episódios bons, sabe, tipo que nem In a Mirror Darkly, manja, né? Mais uma vez traçando um paralelo com uma coisa que já aconteceu, só que melhor, em Star Trek. Fizessem 2, cara. E não esses 4 que, sabe, você tem um monte de coisa desnecessária, esquisita, entendeu? E essa revolução do Lorca foi tudo tão rápido, me lembrou mesmo, que nem eu falei lá, Emperor's New Cloak, só que sendo levado a sério, né? Então, esse episódio pra mim, só que assim, ao mesmo tempo, eu vou lembrar da primeira vez que eu assisti, que eu achei divertidão, entendeu? Então pra mim esse episódio é ótimo pra você encher a cara, assistir e não pensar nele, você vai se divertir. Ele é um episódio pra você desligar o cérebro, você vai se divertir, vai. Eu acho que não tem como não se divertir vendo ele. Mas se você pensa um pouquinho, você vê que ele não faz sentido em quase nada. Assim. Ele é muito problemático, né? E então, assim, pra mim, acabou sendo meio que um desperdício focar tanto na da série, né, quatro episódios, no espelho. Sabe, o espelho acho que cansa uma hora se você fizer nessa sequência. E não foi tão bem feito. O melhor acabou sendo o mesmo lá do Jonathan Frakes, acho que todo mundo aqui concorda, né? Ou não? Sim, certeza. Então, certeza. E acho que também foi prejudicado, talvez, porque cada diretor talvez teve a sua visão, ou os roteiristas, né, diferentes. Então não me pareceu muito coeso, não. Né? Essa questão da... Eu aponto mais assim, a JoJo parece muito boazinha nesse, quer confiar na Michael, quer ser a heroína no final, esquecem do lance da fotossensitividade, ou pelo menos, sei lá, parece que esquecem. A Defiant, que era tão importante no primeiro episódio, agora aqui já não é mais nada. Então, pra mim, tá muito desconjuntado. Cada episódio quis contar uma história que, pra mim, não casou tudo no final, não. Parece que tem uns buracos aí, né? E esse aqui acabou sendo meio decepcionante. Se essa é realmente a morte do Lorca Mirror, foi decepcionante, porque o Lorca tava sendo o melhor personagem mesmo, e aí ele morre e dane-se, né? Tipo, eu não senti nada quando ele morreu, pra mim foi um momento qualquer, né? Então, no final das contas, um episódio divertido pra você não pensar nele, mas na verdade, eu acho ele um episódio ruim, disfarçado de bom, eu fico com essa impressão. Felis Catus is your taxonomic nomenclature, an endothermic quadruped, carnivorous by nature. Your visual, olfactory and auditory senses contribute to your hunting skill and natural defenses. Galera, é isso. Estamos terminando o podcast de hoje, tá? Então, vou pedir para vocês se despedirem, darem seus recados, caso tenham recados. Eu vou começar com o Gil, né? Gilzão, cara, fico feliz que deu certo dessa vez de você participar. Pra quem tá ouvindo aí, na verdade, eu sempre tô chamando o Gil, né? Mas por conta de trabalho, uma série de coisas, tem sido possível das últimas vezes, né? Então, fico feliz que você retornou, que deu certo dessa vez, cara. Então, vai lá, dá o seu recado, muito obrigado e até a próxima. Valeu, meu trabalho tá complicado, viu? Mas eu pretendo aí voltar pra fechar essa maravilhosa série de Star Trek que estamos aí debatendo, viu? Bom, recadinho, eu tenho um podcast sobre James Bond, cinema e cultura pop, chama Bondcast. Acessem lá bondcast.com.br. Às vezes é legal, às vezes é divertido, às vezes tem informação, às vezes é uma zona, mas vale a pena. Na verdade, é tudo isso que você falou ao mesmo tempo, né? Zona, informação, ao mesmo tempo, divertido. É isso aí. A maioria do povo que ouve gosta, viu, Valdomiro? Sei. Não sei o que mais gosta. Aliás, vocês completaram 100 programas, né, recentemente, né? Não foi isso? Passamos de 100, somando o on e o off. Pô, cara, você sabe que eu já tenho quase 100 também, só que é, tipo, entre 3 podcasts diferentes, mas... Somando tudo, né? Então, a gente somou os dois também e deu 102 já. Eu acho que eu tô com 90. Tô sendo reconhecido até em evento já, velho. Ó, que legal, cara, que legal. Ó... Esse me chamam de Azaghal, porque eu pareço o cara de Jovem Nerd lá, mas tudo bem. Não, mas na real, hein, pra galera saber aí, o Gil, na verdade, o Bondcast é antigo, é um dos primeiros da podosfera brasileira, né, cara? O Bondcast faz 11 anos esse ano. Vocês são da época do MDM lá, do Nerdcast também, é legal isso aí. É porque antigamente o Bondcast era anual, né, agora que a gente tá fazendo... Podcast anual, muito bom. teve um ano que a gente lançou só dois, velho. Nossa... Eu não posso falar nada, que eu tive umas épocas de preguiça aí, nossa, que eu dei umas largadas também. Mas é isso aí. Gilzão, valeu, muito obrigado, é isso aí, cara. Então, vou passar agora, deixa eu ver, pro Torelli. Torelli, obrigado de novo, cara, um grande abraço, até a próxima. Mais uma vez, valeu, cara, obrigado pelo convite. E acessem lá a minha página no Facebook, Reguladores. O gibi novo ficou pronto, cara. O desenho já me entregou hoje as artes, eu vou começar a colorir, aí logo mais tem gibi novo. Oh, legal, cara, feliz, muito bacana, acessem lá, galera, é muito bacana. Legal, então agora eu vou chamar o Thiago. Thiago, cara, muito obrigado, até a próxima e dá o seu recado, cara. Valdomiro, muito obrigado por chamar para a gente reclamar mais uma vez de Discover, mas reclamando com o conteúdo, né? E não esqueça de curtir todas as minhas páginas nas redes sociais, seguir a gente pelo Twitter, Facebook, YouTube, simplesmente colocando Diário do Capitão. E se quiser também escutar aqui também, né, os seus podcasts também, né? Também tá lá rolando o Diário do Capitão. É que a minha internet é devagar, então tá demorando pra subir, mas vão ter todos lá. Também tem os episódios depois de Discover, o nome realmente, né, super criativo, né, aproveitando aí o que a Discover tá propondo, né, Ah, sim, tá, né? Tá, você tá sendo consistente com a série, tá sendo, né? Já que... Consistente com a série, já que, vamos, já que a série propôs ser criativo, fui criativo. E lá tem o Fernando pessoalmente gritando e balançando no cabelo, você consegue ver ele atuando aí. Aliás, eu quero ajudar nessa propaganda aí, porque o último, depois de Discovery, eu participei do episódio The Wolf Inside, né? Tá aí, enfim, andei divulgando aí também, então vamos lá. Eu vi, tá divulgando, muito obrigado. Tamo aí, Thiago. Só isso, até a próxima aí, hein, gente. Bom, agora eu vou chamar, deixa eu ver, a Ana... Ana, obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Me sigam nas redes sociais, Ana Cunderline Pedrosa no Instagram e Ana Clara Pedrosa no Facebook. E até a próxima. Tchau. Porque ela quer ser famosa. Famosa, me sigam. Ela tem uma legião de fãs. Olha aí. Bom, isso aí. Desculpa, gente, que hater não dá, viu? Vamos deixar claro. Eu tô imaginando quem não me conhece na vida real e só me escutando nos podcasts já deve me odiar. Mas ok, vida que segue. Fazer o quê? Quer agradar todo mundo? Pô, aí não dá, né? Aí você começa a ser puxa-saco, né? Enfim. Bom, vamos lá, agora é o Fernando. Vamos lá, Fernando. Muito obrigado, né? Mais uma vez, até a próxima e dá o seu recado. Bem, eu tenho os meus recadinhos, então vamos para os recados, né? Galera, está rolando aí ingressos para o coquetel do fã-clube Star Trekkers, que vai ser em São Paulo, na Vila Mariana, tá? Ainda tá R$40 até o dia 10. Cara, é comida, bebida, jornada das estrelas, é open bar, open food, vai ser divertido, é como se você estivesse entrando num episódio de Jornada nas Estrelas, é legal de verdade, gente. Então, quem quiser dar uma olhada lá no site do Star Trekkers para conferir. E nós vamos ter o lançamento oficial da nova frota no dia 17 de fevereiro no Museu de Imagens. Imagem e Som, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Então, todo mundo que quiser saber da campanha Um Pedaço da Ação vai ter oportunidade de conversar com a gente lá pessoalmente, saber a verdade toda por trás de todos os planos e todas as campanhas, pelo menos o que a gente souber até lá para dar pro pessoal, né? E basicamente é isso. Não, fala do The Cox Bar, eu esqueci. Ele vai editar essa parte. Eu também estou. Não vou editar nada, cara. Não vem me dar trabalho, não. Joga aí, vai do jeito que tá aí, mesmo, Eu também firmei aqui a parceria com o Thiago nos eventos do Diário do Capitão. Então também estamos fazendo o Quarks Bar, né? Que vai ser na rua Lué Friguim, do lado do metrô Santa Cruz. No dia aí, você vai ter que me ajudar, Thiago. Não tem problema, é no dia 23 de março, né, das 5h30 até as 23 horas, porque a gente é trek bêbado, a gente gosta de beber, né, a gente já percebeu pelo Fernando, né, então a gente gosta de ir no bar. Cara, mas é complicado. Eu falei pra mim, esse ano eu vou pegar mais leve com o Jornada das Estrelas e eu já tenho o quê? 6 eventos que eu tô fazendo. Mas a ideia do The Cox Bar é a gente levar esse bate-papo que a gente faz aqui pro bar, né? E beber, né? Eu só fiquei preocupado aí que acaba às 11 horas. A gente já tem que pensar onde que vai continuar, né? Porque 11 horas. A gente pode fazer uma gincana fanboys versus haters lá, ó. Nossa, muito bom. Curti essa. Aí já tem que levar aquelas batlaps lá que vocês têm, tá? Lá, hein, cara. Fica indireta. Como é que é? Não ouvi, Thiago. Fanboy vai de camiseta vermelha, fica indireta. Fica a dica. Mas quanto negócio das 11 horas, relaxa, viu? O evento acaba oficialmente às 11 horas. Mas é um bar. É um bar, o bar não fecha. Já tava preocupado aqui, já fiquei meio inquieto. Bom, é isso aí, eu só quero dar um recado também que eu participei de uns vídeos com o Fernando, desses vídeos da nova frota que ele tá divulgando, né? Esses vídeos foram... Você quer falar sobre eles, Fernando, rapidamente? Na verdade a gente fez ali, né? Eu fiz dois vídeos com o Valdomiro e com o Thiago, da gente falando Marvel versus DC, mas não é tipo, ai, mano, o Homem-Aranha é tão mais legal do que o Super-Homem, não. A gente tava falando sobre todo o negócio das mídias, quadrinhos, televisão, filme, rádio. Rádio acho que a gente não chegou a comentar, mas a questão é que a gente tava falando quem é que dominou o mercado. Na verdade, uma análise desse tipo e não uma análise daquela bobona do tipo, ai, a DC é a melhor que tem, não, é a Marvel, para com isso, cara. Não, né? Foi super legal fazer, tirando, né, que eu perdi o vídeo do crowdfunding do Valdomiro, ele vai ter que fazer outro, tá tudo cara, certo. Nossa, foi foda mesmo, né? Gravando o negócio, depois descobre que não foi, né? Foi difícil fazer, porque eu tava ruim também, não tava... tava já mais não, pra lá do que pra cá. A gente gravou, galera. A gente gravou mais ou menos a 1 da manhã, certo? Do sábado. E aí, domingo, o Thiago teve que voltar pra casa porque a gente assistiu e falou, isso aqui não pode ir pro ar. Isso aqui não... Mas tem um problema gravar com o Valdomiro. É complicado gravar com o Valdomiro. Porque, por exemplo, o Valdomiro tem dois problemas. Primeiro, ele dá o discurso. No final do discurso, ele dá o resumo do discurso. Então, assim, já foi 2 horas de... Não, cara... Aí depois disso, ele não olha pra câmera. Valdomiro, você não olha pra câmera. Eu não consigo saber pra onde você tá olhando. Tem duas câmeras, você olha pro nada. Fica olhando pro vazio. É. Mas valeu, né? Uma conversa ali, um papo, né? Pelo menos deu certo. Esses que saíram ficaram bem legais, né? Então eu recomendo a galera dar uma olhada. Bom, é isso aí. Vou dar o meu recado aqui. Bom, então acessem o Sessão 31. Né? Ah, então vamos lá. A gente tá no Facebook, né? Tem o grupo e a página. Curtam e entrem no grupo. Normalmente as discussões ocorrem no grupo do Sessão 31 do Facebook, então vão lá. E também sigam-nos no Instagram, no Google+, e no Twitter, que é o @secal31. E também tem um grupo do Sessão 31 no Telegram, tá? Vou deixar o link no post do podcast, vão lá. E é isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Kapla! I find myself intrigued by your subvocal oscillations, a singular development of cat communications that obviates your basic hedonistic predilection for a rhythmic stroking of your fur to demonstrate affection. A tail is quite essential for your acrobatic talents. You would not be so agile if you lacked its counterbalance. And when not being utilized to aid in locomotion, it often serves to illustrate the state of your emotion. The complex levels of behavior you display connote a fairly well-developed cognitive array. And though you are not sentient and do not comprehend, I nonetheless consider you a true and valued friend.